Vamos voltar então a Sigil. Recapitulando então o que aconteceu na última sessão, para quem estava e para quem não estava. Eita, deu pau aqui. Vocês tinham chegado a Sigil, estavam procurando informações sobre o Nádio Vazio, e o primeiro local onde vocês pararam foi. Cadê? Na sede dos predestinados. Isso. Lembram disso, né? Um Uhum. prédio que era uma antiga faculdade, uma antiga universidade, que foi transformado no salão de registros da cidade de Sigil, que é onde todas as transações, todos os títulos de posse são anotados e catalogados ali dentro. Ali vocês conversaram com o velho, o proprietário, O Rowan. proprietário é o Rowan. Rowan Darkwood, que é o prócer deles, é o líder deles. Conseguiram algumas informações dele. E na biblioteca mais assim reservada, onde ele fica e que é administrada pessoalmente por ele, vocês encontraram um pergaminho que era uma carta endereçada ao Elminster, escrita pelo Mordenkainen, né, dois dos maiores arquimagos do multiverso de D&D, e dando algumas pistas do funcionamento dos itens que estão com vocês. Certo? Certo. Lembram disso. Tá. Na semana passada, vocês saíram desse salão dos registros e foram até o Armorial, que é o local, segundo ele, onde vocês poderiam encontrar informações sobre o tal Nádio Vazio, que ele demonstrou não ter conhecimento sobre ele também. Tá? Ih, caralho. Quando vocês flutuaram de um lado a outro da cidade, vocês chegaram nesse armorial, que é essa imagem que vocês estão vendo aí, essa fachada gigantesca. Conseguem ver aí? Que tem esse símbolo aí na entrada dela, que é como se fosse uma caveira, um esqueletão gigante. Tá? Lá dentro vocês entraram em. Vocês tiveram um pouco de dificuldade para conseguir acesso lá dentro, já que é o depósito das armas das cidades. Da cidade, não cidades. Mas conseguiram convencer o capitão a conversar, a levar vocês para conversar com a líder do local, uma mulher chamada Pentar. E essa mulher, ela. Já consegui fazer aqui, já tá bom, eu acho. A chave para vocês conseguirem conversar com essa mulher foi quando vocês falaram que tinha informações sobre o Nádio Vazio, que eles estavam voltando para destruir o mundo, destruir o universo, e vocês precisavam impedi-lo. Quando vocês falaram isso pro cara, foi o momento em que ele falou: não, opa, peraí, eu levo vocês para conversar com a Pentar então. E aí foi com apenas com esse argumento que ele se ausentou, foi dentro do local, levou vocês, depois voltou, chamou vocês e conduziu vocês até a tal da Pentar, dentro do castelo da Fortaleza do Armorial. Quanto mais vocês avançavam dentro, mais em direção à tal da Pentar, mais soldados acompanhavam vocês, até que vocês saíram num grande salão, onde estava ela acompanhada de dezenas de soldados armados, querendo saber o que que vocês estavam de fato querendo naquele local. Até que vocês revelaram que o Nádio Vazio estão voltando, tudo. Ela concordou em ajudar vocês, em dar algumas informações. Só que ela tinha informações secretas que só mostraria apenas um de vocês, certo? Ficou decidido que a Ciri ia acompanhar ela e os demais ficariam aguardando no, na sala de chá, tomando chá, enquanto aguardavam pelo retorno da Ciri. Porém, o plano era a Ciri ia junto com ela, mas o Griel ele ia atrás dela, se escondendo, utilizando as habilidades dele de ocultação, para poder acompanhar o que estava acontecendo. Bom, a Ciri de fato foi até onde ela disse que a levaria. O Griel, para tentar se disfarçar e se ocultar, pediu para ir no banheiro. E os caras levaram o Griel pro tal do banheiro, em oito caras. Só que nunca chegou até esse banheiro. E quando eles chegaram num outro local, eles simplesmente atacaram o Griel para tentar matar ele. O restante do grupo foi levado até um salão de chá, colocado sentados confortavelmente em sofás. Foi servido chá para eles. Só que o tal do chá, na verdade, estava envenenado. Os sofás se revelaram mímicos, tentaram devorar o grupo. E os soldados que os estavam acompanhando os atacaram também. Travou-se dois combates separados. Os soldados eles conseguiram, vocês conseguiram derrotar os soldados. O Griel ele alertou vocês pelo anel que era uma armadilha. Alertou a Ciri. A Ciri, quando descobriu que era uma armadilha, ela simplesmente desapareceu do campo de visão dos inimigos. Se ocultou invisível e encontrou no local onde eles estavam uma passagem secreta. E ela entrou naquela passagem secreta e se ocultou ali até eles saírem de onde vocês estavam. Vou mostrar para vocês aqui o local onde a Ciri estava. Vocês estão vendo aí, né? Vocês estão vendo aí o local onde a Ciri estava, que são umas catacumbas no subsolo do castelo do Armorial. Tá? E agora eu vou mostrar para vocês onde vocês estão. Estão enxergando aí o mapa de uma fortaleza? Tá com muito som. É, o mapa é meio grande. Não sei se ficou bom para vocês verem aí. Agora ficou bom, agora. Deu para ver aí? Ele demora um pouquinho para carregar. Depois que ele carrega, aí ele fica bom de enxergar. Pus todos os bonequinhos aí. Tá faltando alguém? Não que eu saiba. Um, dois, três, quatro, cinco. Faltam Ana dois. Lisbeth. Falta a Lisbeth. E a E Ciel. falta a Ciri. Vou puxar para cá já. Quando eu puxo assim, vocês conseguem editar normalmente as fichas de vocês clicando com o Ctrl em cima dos bichinhos. Ctrl C. E tudo que eu faço é dar Ctrl C, Ctrl V. Ctrl V. Ok, se ele tá aqui. Cadê a Lisbeth que eu puxei? Eu trouxe a Lisbeth, mas ela não apareceu. Por quê? Será que copiou som? Deve ter copiado som. Bom, enfim. Conseguiram derrotar os inimigos que atacaram vocês na traição pura. O grupo voltou para se reunir e decidiu o que ia fazer. Aí, Lisbeth chegou. E decidiu o que ia fazer. O Griel ele foi em busca dos demais, do Celerin, Toph, Murren, Lisbeth e Theon. Encontrou com eles. E a Ciri mandou uma mensagem para vocês dizendo que ela estava num local seguro para vocês saírem do lugar, que depois ela encontraria vocês em segurança. Bom, local onde vocês estão neste momento. Aqui, ó. Estão vendo aqui, ó, que eu tô pingando na tela? Esse local chamado Cidadela do Sai do Sal. Cidadela do Sol. Cidadela do Sal. Ler. Do Sal. É nesse local que vocês estão aqui. Tá? Griel, quando você passa por ali, vindo pelos corredores aqui, ó, você vê todo mundo lá dentro parado, o tempo está parado para todo mundo, menos para vocês, para você. Aí você recebe a mensagem da Ciri e volta para encontrar com o grupo ali dentro. Não, eu vou aproveitar, Jeff, enquanto o tempo tá parado, eu tenho alguns turninhos aí de vampiro. Não, o tempo já não está mais parado. Já não, então beleza. Ficou parado durante um tempo. Mas ele depois voltou a circular normalmente. Bom, enfim, vocês vieram pra cá, se reuniram aqui, né? Se ele mandou a mensagem dizendo, vão embora, que eu tô em segurança, e eu encontro vocês lá fora. E aí vocês começaram o caminho de volta de vocês pra sair desse local, tá? Quando vocês chegaram nesse ponto aqui, vocês escutaram passos vindo no corredor, nos corredores aí, e encontraram a Pentar vindo na direção de vocês e atacando vocês. Pentar vindo por aqui, ó. Ela não tava com a Ciri? Então, ela estava com a Ciri. Ela tava antes. Antes. Aí vocês se encontraram. Deixa eu fazer o passo a passo. Ela estava com a Ciri e os soldados dela. Aí... e vocês todos separados. Quando vocês terminaram o combate, o Griel voltou pra se encontrar com o grupo e percebeu que o tempo tava parado pra todos menos pra ele. O Griel recebeu então uma mensagem da Ciri dizendo: tá tudo bem, podem fugir. E o tempo já voltando ao fluxo normal. E o Griel voltou pra esse salão aqui. Encontrou o restante do grupo. Ó. Ciri disse que tá tudo em ordem com ela. O que a gente vai fazer? Ah, vamos saquear esses corpos aqui. Aqui, nesse salão, vocês saquearam os corpos, tá? E aí depois vocês... Ah, é, desculpa. Não foi aqui que vocês viram a Pentar. E aí vocês vieram para esse outro salão aqui que tá marcado como Cidadela do Vapor. Aqui embaixo. Ali vocês pegaram o tesouro, o loot, né? Dos outros soldados que o Griel tinha enfrentado sozinho. Certo? E quando vocês estavam pra sair daí, vocês escutaram no corredor aqui, ó, os passos da Pentar vindo atrás de vocês. Termópilas? Termópilas, mais ou menos isso. Só que o que aconteceu? Vocês já se livraram dos outros soldados que estavam com ela. Lembra que ela estava sozinha. Uhum. Tá? Ela não está com os soldados dela. Ela estava sozinha aqui. E quando ela viu vocês, ela começou a atacar vocês, disparar flechas em vocês. O Griel, ele fez a barreira de ar dele para proteger vocês. Só que a flecha dela, ao atingir a barreira de ar, a ponta negra da flecha, ela se transformou, se metamorfoseou numa espécie de uma espiral pontiaguda, perfurou a barreira de ar do Griel e foi em direção a vocês alvejando-os. Tá? Nesse ataque, quem saiu ferida foi a Lisbeth. A Lisbeth saiu ferida nesse ataque. E bastante ferida, por sinal. Certo? E algo de estranho aconteceu. Porque vocês viram no ferimento que atravessou a armadura da Lisbeth. Tá? Aquela flecha que perfurou com aquela ponta em forma de espiral pontiaguda. Quem assistiu Evangelion já viu isso acontecer com a lança de Longinus. É um efeito bem similar. Eu chupinhei de lá na cara dura. E no peito da Lisbeth, onde o negócio atingiu ela, primeiro que abriu um rombo gigante na armadura dela. Tá? Aquela armadura negra feita pelo Ungaka. Tá? Abriu um buracaço ali. Segundo que onde atingiu no corpo dela, começou a enegrecer e se espalhar pelo corpo dela. E vocês já viram isso na Ciri, quando ela estava dominada pelo nada, pelo vazio. E quando vocês olham para Pentar, ela está da mesma forma, o corpo dela todo enegrecido. Os olhos dela tem como se fosse um óleo bem viscoso, bem denso, andando para lá e para cá dentro do olho dela. E ela vai atacando vocês, sem dó nem piedade, utilizando essas flechas aí terríveis. E Vamos fazer uma rolagem de iniciativa nova? Pra ver o que vocês vão fazer. Então, por favor, joguem iniciativa todos aí. Podem posicionar seus bichinhos embaixo. Onde que ela tá, Jeff? Põe ela aí no mapa. Eu vou botar ela aqui no mapa. Deixa eu pegar uma mini aleatória aqui. Quero. Obrigado. Meu deu 20. Eu não sei porque não está adicionando automaticamente, mas eu vou pondo manualmente. 20 da Ciere. Agora eu já pus a miniatura da Pentara e vou pegar de vocês aqui. 22 da Toff. Eu estou procurando a Nyx aqui na lista. Oi? 22 da Toff. 30 do Celerin. É, 7 do Murray. Nossa, que caca, Murray. Uma merda. Murray. Cadê o Murray aqui? Por que ele não tá aparecendo? Ah, eu não sei se tô em forma lupina ou forma normal. Normal. Você tá na normal. Vocês tinham acabado de acordar, estavam só conversando com as pessoas. Teve aquele ataque que foi rápido, não deu nem tempo de se transformar. Beleza, então. Turno. A gente tá nem onde o Grial tá? Isso, lá onde o Grial tá, lá embaixo. Deixa eu passar a miniatura pra lá. Só eu tô esperto aqui, já coloquei aqui, hein? Ah, eu não sei onde a moça tava. Eu tô, Jeff, com a sorte mais 4, né? E pra adicionar. Sim. Automaticamente aqui, eu vou ficar na miniatura e depois rolar o iniciativa. Como é que é, Lucas? Clica com o botão direito na miniatura e faz o teste da iniciativa. Aí ele joga automaticamente na turn order. Ah, tá. É, não sabia disso aí, não. O que foi, Ariel? É que pra mim aparece um negócio diferente aqui. Por que tem dois Griel? Vou tirar um Griel aqui, Celerin. Pentar, eu vou rolar a iniciativa dela aqui agora. Ciere, Lisbeth, Murray, Thelm. Vou achar o Murray. Mano, o Murray meio light. Aqui deixa de fora, depois ele entra. Oi, Jé. Oi? Quer esperar ali? Eu já tô ligando um mote aqui, já. Opa. Enquanto isso, eu vou rolando a minha iniciativa aqui e a gente aguarda lá entrar, então. Já fica todo mundo. Esse caveirão pode sair daqui. Ô, Jeff, você tem livro de magia aí? Livro de magia? Como assim? Livro de magia? Como assim, Ariel? Só pra saber se a aljava ela copia munição mágica. Professor, achei que você ia entrar no Discord. É porque eu tenho aquela munição mais 4, aí eu acho que você pode usar aljava veloz. Ah, tá. Magia aljava veloz, tá. Isso. É. Entendi. Porque. Não é nem por não gastar munição, mas é porque eu posso dar dois ataques de É, por causa da habilidade. Swift Quiver, vamos ver aqui. Suprimento de munição não mágica. Então não, né? Beleza. Não. Lembra que vocês pegaram um monte de tesouro aí, né? Quem anotou os tesouros? Eu anotei. Passa pra galera o que, então, que tem aí. Então, se funciona, Jeff, eu vou ficar com a minha aljava normal pra eu ter coisa. Uhum. Oh, eu vou falar aqui, ó, o que, que a gente achou. 31 espada longa mais 4. 31 arco longo mais 2. 62 poções de cura de 8d4 mais 8. Isso eu fiz a divisão da 9 pra cada um. Nossa. 31 cinto da força mais 6. 31 botas da velocidade, 31 anel de proteção mais 4, 31 manto de resistência magia mais 4, 31 amuleto de armadura natural mais 2, agora os itens únicos. par de homens de águia, que tá com Ariel. Corda de escanada. O que, que o homem de águia faz mesmo? Dá vantagem em teste de percepção, se não me engano. Tá um link aqui que eu tenho, um colega meu me mandou. Tem do D&D, viu, mano? Aí tem aljava de Elona, uma pedra iônica de fortitude e um elmo de teleporte. Então, tem inglês quanto português. Se quiser ver magia, essas coisas, pra não ficar atrapalhando o Jeff, perguntando pro Jeff. Opa, legal. Oh, valeu, Bra. Valeu, Carpa. Boa. Obrigado. Esses são os itens, depois a gente faz divisão, estão todos menos os aljavas dentro do meu buraco portátil. Vocês têm anéis de proteção aí, imagino que alguma coisa dessas... Daí vocês estão vestidos, então vocês podem ir computando isso nas fichas de personagem de vocês. É que eu acho que não deu o attunement, né? É, não deu tempo do attunement, verdade. Tem razão. Só as aljavas que dá pra usar, porque é munição, né? Sim. Ah, meu personagem, ele não tem aqui iniciativa pra rolar. É, ficou em último, então. É porque eu sou... Tomar no seu nariz. É porque eu sou o mestre. Pra mim aparece diferente. Você não tem character sheet. É. Então você tem só o seu bônus, que é mais 2, então vai ficar com 2 de iniciativa. É, seu nariz. Chupa aí minha iniciativa. Chupa! Ó, você tirou 2 no dado. O bônus dele é 2, então ficou 4. Tô gastando ponto heróico e rerolando. Olha só, que pilantra. Ah, tem ponto heróico, dá essa vergonha. Ok, minha iniciativa é 27. Né? É, foi por pouco mesmo. Por que tem... Uma não miniatura e mais a pentar só escrito, sem miniatura. Quê? Tem duas pentar com iniciativa. Duas pentar na iniciativa. Cadê? Onde que tá? Tem uma outra? Sem nome e um só nome. Ah, tá. Tem a miniatura e o nome. É, tá separada a miniatura e o nome. Eu não tô vendo esse nome que vocês estão vendo aí. Pentar. Sério? Pra 26 a iniciativa. 26. 27 embaixo do cederinho, então 27. Não, 27 foi o que tirou agora. Ah, tá. Ok. Embaixo tem Pentar 26. Não, isso foi da semana passada. É, isso já foi removi. Agora essa miniatura aqui. Já. Essa miniatura aqui eu troco o nome dela pra Beleza. Pentar. Ô, Jeff, minha iniciativa não tá aqui. Tá aí, 40. Tá só a galerinha do Murray só. Só tem 3 iniciativas. Como a gente tinha que rerolar a iniciativa e todo mundo clicando na miniatura pra jogar automaticamente. Eu rerolei pela miniatura, bro, Carpa. Eu enxergo todas aqui. Ah, então põe aí, velho. Dela ali, aparecer as bolinhas. É, pra gente só tem 3. É pra aí que eu fiz a iniciativa. É assim que eu fiz a iniciativa. A Doriel já tava certa, é que sumiram algumas. Deve ter apagado sem querer, mano. Não apaguei nada, não. Tá tudo aqui, gente. É só pegar. Talvez é o limite de negócio aqui. Ah, mas... se você souber manejar o turno aí, de boa, então. Não, de boa, eu consigo ver aqui. Pra mim tá claro aqui, não tem problema não. Não sei porque que não aparece aí pra vocês. Mas aqui pra mim tá aparecendo. Bugou na hora que você criou a nova. Pode ir, estranho, foi estranho. Podemos começar. Ô Gui. Oi. Distribui carta aí pra todo mundo. Fazer de ponto heróico. Não, eu vou pegar as cartinhas aqui, vai ficar tudo comigo, vocês vão falando e eu vou tirando, fica mais fácil. Isso, você controla as minhas também? Ou controlo eu? Eu não sei se tem 2 tipos de carta. Eu controlo as minhas. Está no antes da engrenagem tem listas. Aí decks, playing cards, você põe hide. Ó, no canto. Deck, hide não, show. Canto direito aqui, ó. Dá pra ver. Play card 54, new deck. 1, 2, 3, 4, 5. A gente tá em 6 hoje, mostrar, né? Mostrar, embaralhar. Draw. Tô com 6 cartas aqui. Não, pode ficar. Pode deixar ali, ó. Eu peguei aqui pra todo mundo. Beleza. Bolsa 2. Isso aí vai ser. Ponto heróico. Qual que eu me desfaço agora da carta? Que as cartas não clica nela. Aí você vai aparecer um quadrinho, né? All cards in hand. Não todas apareceu as não. Todas as cartas na mão. Ah, sei. Ó. Arrasta ela pro meio do mapa. Beleza. E dê a meta ela. Entregar uma carta a todos os jogadores. Ah, acabei de excluir a minha, pô. Ah, se o mestre tem essa opção, é melhor, que eu só consigo comprar, não consigo distribuir. Não, eu consigo distribuir daqui. Dá pra gente puxar a sua. Dá, é, vocês podem roubar. Quando vocês quiserem usar, vocês roubam. Entregando uma carta, Lazarete. Ah, o Jeff tá dando, então eu vou... É, dá uma tocada mais fácil. Bruno. Run out of cards, deck before dealing cards to players. Oh, caramba. Que erro tosco isso? Roubei, não é excluído não. Aqui é minha. Mas que porra, não é à toa que eu não consigo distribuir carta pros outros. Vocês vão ficar nessa putaria de... Não, caralho. De roubar carta mesmo? Ô Jeff, eu acho que você criou um novo deck, né? Você não tá no deck original. Pronto, roubei uma carta. Pronto, a gente rouba tudo do Jeff, é mais fácil. Vai, cada um rouba uma lá do Jeff. Ah, eu tava no deck novo. Ô, meu saco. Bom. Mas peça saco? Quero não, obrigado. De boa. É uma experiência que eu não quero, não. Eu tô de boa, tranquilo. Só que deve secar de boa. Se for especializado. Bom, tá todo mundo aí então? Sim. Uhum. Enquanto a Denise tá terminando de conectar, vamos rolando os turnos então. Vai lá, Griel. Ok, eu uso o Java Veloz na Java. E vou atirar nela, né? Então eu tenho um, dois. Ataque, eu vou usar o. Se eu usar pulso de ação, eu ganho um turno inteiro, né? Uhum. Então eu vou dar mais dois ataques nela. Um turno inteiro não, você ganha uma ação nova, né? Você ganha uma ação. Que então os dois ataques, ataque normal e ataque extra. Isso. Então eu não vou usar o pulso de ação, não, porque eu já tenho o turno extra por causa da pedra do Zavi. Então eu vou lá, atacar ela três vezes. Ok. Vamos lá. Aqui, uma vez. A ficha dela na mão. Pera, não era pra ter jogado assim, não. Ah, pera aí. Caraca. Por que jogou com vantagem? Porque na sua ficha deve estar acionada a vantagem. Você jogou iniciativa com vantagem. Então, pronto, agora vai. Aí. Ó, bem. 34. 34 acerta, Jeff? 34 acerta, em cima. É. Eita. Caralho. Então, já sabia. Segundo ataque. Crítico. Então, 46 o primeiro ataque. Agora, deixa eu ver quanto que é o bônus. E crítico também, Jeff. Aí, dois críticos. Joguei, ó. Tudo on board, Jeff, os danos. Tá 96 o dano do crítico. 96? E... É, porque é 8 do 45, né, que é 137 menos 43, mais 74, menos mais 11. 74, menos 3, menos 4. Ele calcula aqui pra mim, de boa. Ah, beleza. Menos 43. É que tá com o erro no macro do crítico. Beleza. Menos 54. Eu vou me esconder atrás do celeirinho. Oriel. Mentira, eu não posso. Só vou pegar minha cobertura. Oi. No seu macro, onde tá 74, põe 37. Porque aí já vem certinho o cálculo. Não, é porque é crítico, Bredão. Então, mas ele tá somando 3 vezes. Não, soma 2. Porque como foi crítico, ele dobra. É 37 vezes 2. Sim, é o 74. Então, o 45? É o D8 mais 37. Ah, tá estranho. Mas, ô, Bredão, peraí, deixa eu ver. Em vez de estar 74, você põe 37, que aí já dá certinho. Como é que eu Denise nos ouve? Na configuração do macro vai estar em extra damage. Tô ouvindo. Provavelmente em crit damage. Tô carregando ainda já. Puta, carregando ainda? Um monte de carta, cara. Tá. Bom, ok. Vamos lá. Depois do Griel. Acabou, Griel? Acabei. Vai se mover? Da onde que você tá atacando ela aqui? Da onde você tá aqui mesmo? Os ataques acertaram ela? Como que foi? Acertou todos, né? Mas ela gritou de dor... Sim, os três ataques acertam ela, tá? Os três ataques atingem ela, perfuram a armadura dela. Ela veste armadura de couro batido, como vocês tinham visto na imagem dela que eu mandei pra vocês semana passada. Depois eu vou colocar a imagem de volta aqui pra quem não viu semana passada. E pra vocês relembrarem também. Os três ataques atingem ela, certo? Ela grita de dor. E quando ela grita de dor... Deixa eu ver quanto que ela tá de vida agora. Tá. No momento em que ela grita de dor, vocês veem o seguinte. Ela cambaleia pra frente. Ela dá um, como se fosse um tropeção assim pra frente, sentindo o impacto dos golpes, sentindo a dor. Tá? E no que ela faz isso, vocês veem que a face dela, voltada pra vocês, clareia novamente. Muda a cor. Muda a cor. Meio que parou a transformação. E vocês notam, pela percepção passiva que vocês têm, que é alta de todos aí, vocês notam que na traseira dela, nas costas dela, surge uma bolha negra que se eleva pra fora do corpo, quase dobrando a espessura do corpo, e depois volta pro corpo dela, e aí ela se ergue novamente, posicionando novas flechas pra disparar novamente em vocês. Celerim, sua vez. Ok. Griel, parece que você conseguiu ferir ela. Sim. Vou garantir que você pelo menos continue fazendo isso. Beleza. Aí eu toco em você e você some. Uhul! Invisibilidade maior. Maior? Cusão. É. Agora você tem vantagem pra atacar ela se ela não tiver visão verdadeira. Mas só o primeiro ataque, né? Não, dura um minuto, concentração. Visibilidade maior não dissipa. Ai! Então, e com uma ação boa, você vai dar um cantrip nela. Ok. Esse cantrip é acerto seu, não tem resistência, né? Isso. Joia. Deixa eu tirar aqui um slot. Ok. Normal. Errei. Errou, Gui. 27, né? Uhum. Vai gastar ponto heróico em alguma coisa ou não? Não. Movimento? Não, eu movimentei já. Eu tava aqui do lado da Ariel, eu vim pra cá. Tá, pra cá. Legal. Beleza, então. Então vamos lá. Vez da Pentar. Agora vem a desgraçada. Tá. Quatro pontos. O que, que foi? Não, tava tirando uma carta que o Murray pegou ali, tô contando a soma dos pontos heróicos. tá com 6 agora. Ai, ai, ai. Bom, vocês estão meio que ocultos ali dentro. Então ela avança até aqui, na entrada do local. Posiciona as flechas no arco dela e sai disparando flecha a rodo. Tá? Vamos lá. Ah, eu devia ter montado uma macro pra isso. Usou vôlei. Usa todos os ataques dela normais, por enquanto. Vôlei é interessante, viu? Vai entrar em fúria? Boa. Vôlei é interessante, hein, Celerinho? É, só pega 3 alvos, né, no máximo. Só 3 alvos? Mas eu ataco normal. É uma ação, né? É uma ação. Ela pode fazer 4 ataques. É. Os 3 e o Jordan. Ah, eu já não sei se ela tem ataque de ordem, depende do que ela pegou. O vôlei também depende, caralho. É. Ela tem que ser. Tem que ser Hunter. Boa ideia. Ela pegou isso. Tá vendo o cachorro do lado dela? Vamos lá. Então. Primeiro ataque. Primeiro ataque dela... Ih, travou o negócio. Primeiro ataque dela vai ser... No Murin. Tá bem aqui na beirada da entrada. Ué, não rolou aí? Foi 40. Ah. Murin, 40 te acerta? Ela tem mais 35? Tem. Caralho, filha da puta. Com 4 e 9. Acho que seu dado não tá na opção de rolar, Jeff. Deve ser isso. Não, ele tá assim, mas ele deu foi uma travada aqui. Acertou, Amorim? Ou não? Não acertou. Não acertou? Ok. Não. Segundo ataque. Eu rolo um D6 aqui. Vai adiantar. Não vai adiantar? É 49 FA. Porra! Caralho! Mas se você quiser adicionar um D6, fique à vontade. Não, eu vou gastar ponto herói e vou rerolar esse ataque, porque eu tirei 5 no D20. Vai errar no jeito? Nossa, por pouquinho. Agora foi, bonito. Beleza, queimou ponto heróico. Mas queimou ponto herói. Interessante queimar ponto heróico. Ok, já foi 2 aqui. Segundo ataque. Lá no celeirinho que tentou atingir ela. Quarenta e três te acerta, Celerim. E terceiro ataque na Toff. A Lisbeth ela já atingiu, ela não foca na Lisbeth, então. Porra, só 39. Acerta. Acerta você, Toff? Veja. Então tá. Oi, já. Oi? Tá me ouvindo? Sim, tá. Tô te ouvindo. Acho que não. Tá bem baixinho, Jim. Acho que não tá ouvindo, mano. Tô ouvindo, sim. Ah, é, oi. Você tá ouvindo, Jim, oi? O meu você tem que jogar a porcentagem pra ver se acerta. Tô ouvindo vocês. Vocês estão me ouvindo? Sim. Peraí, vou dar um low aqui. Porcentagem, né? Ah, o que ele falou é que você tem que jogar em desvantagem. É, em desvantagem. Não, é porcentagem. É porcentagem? Porcentagem. Quantos por cento são? De novo, Jim? Tá ouvindo já? Tô ouvindo. Melhorou. Tá, você tem que jogar. Tem que jogar a porcentagem, acho que abaixo ou acima de 50%, se acerta. 50%, né? 50% de falha, vai. Então, 50 ou menos eu erro. Olha. Deu? 81, então acerta. 81. Beleza. Uhum. Joia, vou jogar o dano aqui. Tá, dano no Murin. Toma 28 de dano, Murin. O Neron. Invocou o Neron, caramba. Já. Invocou o Neron. Dano no Celerim. É. Manda bala. 21 só, é dano na Toff. É dano do que, Jeff? Todo esse dano é perfurante mágico. Tem que ter resistência pela armadura? Tem. A gente tem resistência a todo tipo de dano. Eu só queria saber se fosse elétrico, eu já era imune. Mas não, não é elétrico. É só resistente. Não é elétrico, ele é só perfurante. Qual que é a nossa resistência? Metade do dano. É, mas é todo tipo de dano. Menos obliterante. É, eu tomei 10. Tomei só 14. Beleza. Certo. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá, vou gastar um pulso de ação dela. Gasta outro ponto heróico. Uia! Usei um pulso de ação. Ela correu aqui, ó. Onde vocês estão? Deixa eu deixar um pouco de água aqui pra ficar mais rápido. Aqui. Sim, meu caro, com certeza. Com certeza. Ela enfia a mão no bolso. No bolso. Na algibeira. E puxa de dentro da algibeira. Ela puxa um cubo. Que cabe na mão dela. Ele é um cubo de cor azul esverdeada. E aí ela ergue o cubo. E grita uma palavra mágica. Quando ela grita essa palavra mágica, o cubo ele brilha. Vocês são envoltos numa luz. Tá? Ela grita essa palavra mágica. Bom, a Toph entende. Certo? Ela grita essa palavra mágica no idioma infernal. Opa, também entende, então? Também entende, né? Verdade. E acho que a Lisbeth também entende. Acho que a Lisbeth também entende, mas a Lisbeth não tá no recinto. Tá sim. Tá, mas não tá. Tá sim. Você tá ou não tá, amor? Aí sim, viu? Sim, ela grita uma palavra mágica no idioma infernal que vocês entendem e traduzem como sal. O cubo brilha. A visão de todos vocês é ofuscada. E quando a visão de vocês retorna, vocês não estão mais nessa torre. Peraí que tô fechando algumas abas aqui pra ficar mais rápido na minha internet. Não, né? Foi transferida pra Cidadela do... Agora aqui... Nossa! O Guia pitou aqui na cabeça. Alguém tá digitando coisas aí. É, tô cortando a catata. Pode ignorar. O Ariel foi sussurrar alguma coisa e não sussurrou, foi isso. Ai. Tá. Conversar sempre. Vocês estão. Vocês saem dali, desaparecem dali. A visão de vocês ela é ofuscada e quando ela retorna, vocês quase ficam cegos novamente. Tá? Tamanho o brilho que inunda os olhos de vocês, emanando do redor de onde vocês estão. Vocês estão num local extremamente seco, árido, tá? E pisando como se fosse em areia. Só que é uma areia branca, extremamente branca. Tem luz no céu. Essa luz bate nessa areia branca, reflete nos olhos de vocês e vocês ficam ofuscados por isso. Que zoado. É. Vocês saem nesse lugar aí. Vocês são teletransportados pra esse local. Eu tenho visão da verdade. Na curta distância aí, como é que eu tô vendo aí? Como é que é? Eu tenho visão verdadeira, uma coisa assim, não é? É. E é isso que eu tô vendo também, é tudo areia. Tudo areia. Vocês podem... Insight? Pode jogar Insight. Não, é... Insight, beleza. Podem jogar Insight. Pode jogar todo mundo. Eu também? Também. Não, você não. Você não tá lá. Engraçadinha. Nossa. O seu 1 foi maior que o meu 9. Nossa. Vou pegar uma água e já vem, peraí. Isso não é minha vez. Cadê o insight aqui? Intuição, Lucas. Caramba. Acrobatic, Animal Handler, Arcane, Athletics, Deception, Storm... Eu acho que eu vou usar Luck, viu, gente? Pra rolar um insight? Acho que vou usar um Luck. pra rolar o insight com vantagem. Ah, usa o luck, é melhor. Eu vou usar o luck. Menor que um, você não tira. Deixa eu ver se esse aqui. Tem um, agora acho que já passou. É, né, esse aqui. Vocês acham que tem então dó? Se não usa o ponto heróico, eu rerolo. Acho que tá de boa. E 10 o dado. Não, acho que não precisa gastar isso, não. Eu acho que você não precisa gastar isso aí, não. Beleza, então 31. Você acha que não precisa, né? Acho que não precisa, que isso. O rei do castelo chegou. Só porque você tirou um no dado? Tá. Todos vocês percebem. Mesmo a Lisbeth. Que tirou 9. Mesmo você consegue perceber, Lisbeth. A areia que vocês estão pisando e que forma dunas a perder de vista não é exatamente areia, é sal. Ouviram? Uh-huh. Vocês estão em outro mundo, em outro plano. Um mundo feito de sal. Eita, porra. Boa. Vamos daqui? Vamos ficar tudo temperadinho. A gente vai envelhecer uns 5 anos só de estar aqui, gente. Vamos sair daqui logo. Bom, depois da Pentar. Lisbeth. Teleporte? Caçar magia, certo? Em ação agora? Sim. Isso. Vocês estão cercados de sal por todos os lados. Eu tenho como fazer um. Bom, mas eu não notei ainda que tem sal. Notou, sim. Vocês não estão mais onde vocês estavam. Né? Vocês pisam numa areia e quando você olha para essa areia você vê que é sal. É um mar de sal. Um mundo feito de sal. É um lugar bizarro. Você bota o dedinho assim e deve dar uma experimentadinha. A salinidade do local, ela é tão, tão grande, tão tangente, assim, tangível, quer dizer, que vocês sentem a boca de vocês salgada, vocês sentem a pele de vocês ressecando por conta desse sal que tá rodeando vocês aí. Vai lá, Lisbeth. Bom, eu não sei bem o que fazer. Mas ela tá meio ainda, a Pentar? Tá junto com vocês aí. Tá, beleza. E se preparando pra atacar novamente. Certo. Eu não queria lutar aqui não, se eu conseguir voltar a gente... Será que eu consigo fazer banimento, né? Sei lá. Tenta. Certo, vou fazer banimento. Bom, desse plano ela não é, né? E aí, Lisbeth? Eu faço banimento. Banimento? Eu faço banimento. Ele é na minha vida. Nela? Não preciso lançar magia nem nada. Eu tenho lido meu avó. Certo. Consegue fazer? Consegui fazer, consegue. Aí, banimento, ela vai ter direito a um teste, certo? Isso, de carisma. Carisma. Ai, carisma. Carisma. Pô, se ela tem... é Ranger, não deve ser tão alto. Mais 12 só. Caralho. Vai lá. Nossa, Ranger. Tirou 17 no dado e tem mais 12 de bônus. Ok. Passou, né? Ok. Deu 29. 29 passa, Lisbeth? Eu não lembro com quanto faz. 8 mais proficiência, já são 16, mais seu modificador de carisma, que é mais 7, 23. E ela não mais ganha, 5 da cachoeira. Mais 5 da cachoeira. 28. Viu, Tamir, você chora também aí, ó. Boa. Ela choraria. E que mais? E ela não ganha a sabedoria dela também? Não, a assassina entrou, né? É. Deu quanto? 28? 20, 28 de dificuldade. Tirei 29 no dado. Se vocês quiserem gastar recursos, se não tiver mais nada aí... Mas vai adicionar DCs aonde, velho? No dificuldade. Bom, eu acho que eu tenho... O que ela tá fazendo mesmo? Banimento. Ah, pô, vem todos vocês aí, tá me vendo? Ô, Denise, gastou pro Torek. Sim, eu vou gastar meu conteúdo. Isso aí, vem todos vocês. Tira o mínimo 2, tá? Por favor. Boa. Vai, já. Trinta e dois agora de dificuldade. Beleza. A mulher, ela desaparece. E agora, como é que nós sai daqui? Apareceu também? E tem a questão, se ela não... Pode, por favor. Ela fica um minuto fora. Um minuto fora? Se ela não for do plano, ela só desaparece? Se ela não for do plano do sal, mas onde sim, vocês estão, ela fica um minuto fora e retorna. Sim, sim. Agora, se ela for de outro plano, ela vai embora em definitivo. E ela é outro plano. Você não sabe. Como é que... Ela nasceu aqui, no plano do sal do cubo. Na dúvida, nós temos um minuto ainda. O que tá daqui, gente? Beleza, temos um minuto e temos como sair daqui. Cadê o nosso agente de plano, do plano? Aí? Nossa maga pra fazer cancelamento de magia pra gente ir embora, sei lá. O que podia ser pior era a gente acabar saindo daí e indo pro mesmo lugar que ela foi, imagina. Qual a possibilidade de acontecer? Achei vivo. Os da magia, faz o paranauê aí. Tira nós daqui. Da magia barra Celerim. Off o Celerim, vocês decidem aí. Celerim. Opa, voltei. Tira nós daqui. Vocês já tentaram bater nela e não resolveu? Gente, ela bateu ela, ela foi banida, mas agora ela tá presa aqui, ela não sabe como sair do plano. Vocês baniram ela e não bateram. Isso, menina. É, a concentração dela tá normal. Aqui, tipo... Tem duas coisas que eu posso tentar. Se alguém conseguir fizer junto comigo, dá pra fazer junto. Teleporte não dá pra tirar nós daqui? Então, dá pra uma pessoa. Não é teleporte, tem que ser viagem planar. Se isso daqui for um plano. E outra pessoa tenta usar dissipar magia. Isso pode ser uma ilusão. Mas com viagem planar não dá pra chegar em Sigil, não é? Exatamente. Por isso que primeiro tentem dissipar isso. Ver se isso é uma magia. E aí, tá brilhando? Cieira, eu não tô lá? Cieira, alguma vez a gente foi pra aquela cidadela do sal ou não? Como é que é, Lucas? A gente já foi nessa cidadela aqui em cima do sal ou não? Sim, é onde vocês estavam tomando chá. Chá é uma torre, é uma torre da fortaleza que é chamada de cidadela do sal. Tá, e pô, dá pra ver que tem vários andares na torre, né? Sim. Tá. E aí, o que vocês vão fazer agora? Alguém que tenta cancelar essa magia aqui? Cadê o Nix? Acabou o combate por enquanto. Eu não tenho poder arcano suficiente, eu acho. Ixi. Também acho que não deveria ter preparado mais a gente participar. Bom, eu posso tentar, então. Deseja? Não vai resolver, mas... Mas pra onde que eu miro? Não. aqui é tudo areia, né? Ilusão, né? Não sei. Isso que é o pior. Testa, como você vai saber se é ilusão? Eu tenho visão da verdade. Não, não é ilusão. Não é ilusão isso aqui. Então é um plano, então coloca de volta. Alguém conhece aquele cubo que ela usou? Jeff, a gente pode tentar. Que cubo que ele, era aquele que ela usou? Podem tentar. Quem tem arcana pode jogar um teste de arcana aí. Vamos jogar arcana pra ver se. Não, porque eu não tava fazendo nada ali. Eu também critei. Vintão. Ah. Mais dois vintão. Mais um vintão. É. Vocês estão roubando aí. Todo mundo grita aí, velho. Todo mundo tirou crítico, é isso? O Murin também tirou crítico, cara. Todo mundo conhece aquele cubo. Oi, foram três críticos. Você joga o controle? Acho que sim. Então ele configurou esse microfone, não tem nada a ver com o seu. Não tem nada a ver. E aí, bom, cadê a Maga? Porque eu descobri que esse cubo. Toff vai rolar também? Lisbeth também? Não, esse aqui é o USB, João. Tá confundindo com esse aqui, ó. Só uma pergunta, Lisbeth, pra onde você baniu ela? Eu só bani ela. Eu não sei pra onde ela vai. Vai embora, pra onde é que, é que você escolhe pra onde ela vai. Não. Não, não escolho. Tá no plano do saldo, né? Ela voltou pra Sigil. Se lá foi o plano original dela. Ou ela foi pra... pros antigos pais da Ciel de volta. Pode ser também. Mas a gente, isso pode ser muito complexo, porque pode ser também que ela faça parte de todo o plano, imagina. Como pode, fala mais alto, João. Como ela tem uma parte do vazio dentro dela, né? Pode ser que ela, qualquer plano, ela faça parte. É possível também. Sim. Mas ela não seria... Então. Tem que ser do cubo contra 35, descobre? Tá. É bem complexo, mas isso pode acontecer. Vou revelar pra vocês sobre o cubo. Griel, no tempo em que você estava em Lenor, em Celerim também, o tempo que vocês passaram em Lenor, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. O tempo que vocês passaram em Lenoren, vocês estudaram e já ouviram falar acerca desse item. Murin, nas pesquisas que você fez, enquanto você estava mais jovem ainda, para tentar se livrar do Neron, né, do acordo que você fez com ele, você também encontrou informações a respeito de algo que talvez pudesse levar você até a morada dele para conseguir se livrar dele, tá? O que vocês viram na mão dela é uma versão de um portal cúbico. Ou portão cúbico. Imagem no chat. Entendi. Imagem no chat. Ele é um cubo de 3 polegadas. Ele irradia uma aura mágica quase palpável. 6 lados, é o que vocês sabem. E cada um dos 6 lados é ligado a um plano de existência diferente. E como que a gente sai disso aqui agora? Normal, é só a gente ir para outro plano. O que acontece é o seguinte, quando você ativa esse cubo, você abre um portal. Ou seja, vocês atravessaram um portal para cair aí nesse plano do sal. É, na teoria a gente não tá preso, a gente só passou o portal. Vocês atravessaram o portal. Vocês só entraram no lugar. Vocês não foram banidos pra aí. Não é nenhuma magia que tá mantendo vocês aí, nem nada. Apenas uma porta que se abriu. É dedutível embaixo dos seus pés e levou vocês pra isso. Pra esse local. Bora subir aqui, então. Faz o porta de volta. Pra onde? Pra gente, pra cidade dela. Não pode, não podem portais em sigil. Então vamos pra aquela cidadezinha perto. Ai, meu Deus. E quem vai se perder dessa vez? A Siri. Já está perdida. Já está perdida. Pronto. Pronto, a gente já se separou. Bom, saímos com sucesso de lá. Não é, concluído. Com ou sem informações, e agora? Vai depender da Siri. Bom, vai bom lá. Então vamos voltar pra Silvânia. O tempo tá passando, eu tô contando o tempo aqui, eu quero saber o que vocês estão fazendo enquanto vocês estão conversando. Eu tô preparado caso ela reapareça e matar ela, mas... Enquanto a gente tá conversando, eu só tô analisando se esse sal ele é danoso pro nosso corpo ou não. Sim. Celerinho, você passa a mão assim num punhado de sal pra analisar ele, e você percebe que sua mão vai ressecando, ficando enrugada. Esse sal, ele parece ter alguma propriedade tal, quase mágica, de ir absorvendo a umidade das células. E aí você chacoalha a mão assim, bate a mão, o sal da sua mão, você compara as suas duas mãos. A mão com que você pegou o sal parece uma mão de um velho. Toda queimada. É, a outra mão tá mais ou menos normal, só que ela tá bastante ressecada também. Toff, põe essa patinha, senão você vai sol. Verdade, a Toff tá descalça, né? Vai ter catarata. Eu não sofro com efeito de tempo, se for o caso. Não sei se isso daí é tempo ou coisa do tipo, mas eu não sofro com isso. Não é tempo, é ressecamento. Desidratação. Tá, mas a Toff tem um talento que eu não preciso comer nem beber nada. O corpo dela é tipo autossuficiente. Certo, você não precisa comer, mas isso não significa que suas células não possam desidratar. Você é imune a efeitos de calor, por exemplo? Não. De andar num deserto, alguma coisa assim? Não. Então você é afetada pela areia também. Eu pego um pouco dessa areia e um frasquinho. Ah! Inspiração pra você. O que ela fez? Apongou? Ela tá pegando areia no frasco. Ah. Pô, não vai dar bom. Alguém tem um buraco portátil vazio aí? Caraca, não quero encher com isso. Já tá cheio. Chega lá, abre o buraco portátil, tem até um bom universo, né? Teve Big Bang, tanto que envelheceu. Tá. Eu vou dar um voto de confiança pra vocês. Venham. Eu tiro uma chave do meu pulso. Uhum. E faço como se estivesse abrindo uma porta no meio do nada. Ah, entendi. E faz a entrada pro meu semiplano. Ok. Eu esqueço que eu posso fazer a mesma coisa com o meu semiplano, né? Pode. Eu tenho uma chave comigo também dele. Venham, vamos procurar abrigo aqui por enquanto. Tá, e decidimos pra onde vamos. Qual a percepção passiva de vocês? Vixe, um quaralhadas, 46. A minha é 20. Tá. 22. Não escutei a do Murin, desculpa. 21. Toff? 36. Tá. Ó, a Toff e o Griel, vocês conseguem perceber. Quando o Celerinho ele tá girando a chave assim, que abre a porta, vocês olham a distância, ofuscado pelo brilho que tá aí, muito longe de onde vocês estão, tem uma cidade. Tava às costas de vocês, e aí quando vocês começaram a conversar, e aí o Celerinho foi abrir, vocês deram aquela relaxada, e o Grel ele tava atento, olhando ao redor. Aí vocês percebem, na linha, no limite do horizonte, que tem uma cidade longe de vocês. Vocês querem permanecer aqui? Não, mas tô falando, tem uma cidade aqui. Estamos sabendo agora. Quando a gente matar aquela cadela, pegar o cubo... Se não é forma pra cidade, eu quero saber um jeito de sair daqui. A gente não sabe já? Sente ser teleportado pra outro lugar e se perder novamente no meio da floresta. Mas é que isso daqui é um plano, Murray. Não é um uma armadilha, uma prisão ou nada. Deve ter alguma coisa lá que faça nos tirar daqui. Alguém deve saber alguma coisa. Mas não tem como voltar pra cidade que a gente tava, o Carpa, porque ele importa o level lá. É porque ele pode, a gente pode sim realmente achar, mas deve ser bastante trabalhoso. Eu acho que não tem, na real. Bom, eu não sei nem onde a gente está. Bom, mas venham, entrem. E eu abro a porta. Ok, vocês se refugiam então no plano do Celerim. Certo? É. Beleza. Certo. Enquanto vocês pensam um pouco, refletem no que vão fazer, eu vou rolar ação com a Ciere, então, alguns minutinhos. Ciere! Você tá lá nas catacumbas. Vamos dar um pouquinho aqui pras catacumbas, o mapa. A visão de vocês. Ciere, você está nas catacumbas. Sozinha, explorando o local ali. Tá? Eu vou revelar inteiro pra vocês aqui o mapa. Revelar áreas. Uhum. Tô revelando o mapinha todo aqui pra vocês. Tô tentando revelar. Aí, revelou. Tá vendo o mapa das catacumbas aí? Tô. Tá. Computador besta. Bom, recapitulando. Aqui, onde eu pinguei, foi onde você entrou com a Pentar e os soldados dela. Posteriormente, vocês vieram para essa sala que tá marcada número 2, onde ela preparou uma emboscada para você, onde tinha diversas tumbas, prateleiras com pergaminhos, e aí você fez o parar o tempo, ficou enrolando ela, né? Quando o Greal alertou da armadilha, você fez o parar o tempo, limpou as prateleiras que tinham os pergaminhos e vasculhou o local e encontrou que aqui, embaixo dessa última tumba, tinha uma passagem secreta. Você abriu o alçapão e desceu ali e fez, antes disso, uma muralha de pedra na entrada por onde vocês chegaram nessas catacumbas. E você se escondeu ali. Quando o tempo voltou a circular, a Pentar foi procurar por você e ela encontrou a muralha de pedra, deduziu que você tinha fugido e bloqueado a passagem, eles deram um jeitinho de escapar e onde teve o confronto com o restante do grupo, certo? Depois que o grupo disse que tá tudo ok, que você escuta ela saindo, destruindo a muralha de pedras que você criou, né? É quando você sai desse local e começa a explorar. Você vai explorando os arredores e aí você nota que tem muitas tumbas aí, certo? Quando você chega aqui no número 7 e você vai averiguar essas tumbas, de dentro dessas tumbas saem múmias pra atacar você. Você vai lutar com as múmias ou você vai simplesmente fugir? Mas no eu não quero fugir, não. No restante eu não achei nada ali. Então, junto com as múmias, você consegue encontrar tesouros que você pode ir pegando se você quiser. Nas tumbas que estão pra trás daí. Uhum. Isso. Ah, eu vou limpar o local. Vou deixar um local clean ali, porque eu gosto. Né? Teoricamente eu tô com tempo. É. Mas eu não pretendo lutar com as múmias. O que eu sei de múmias? Como é que eles normalmente matam as suas presas? Joga arcana. Faltou na sessão do Mundo das Trevas, hein? Oh, não, aquelas múmias eu sei. Essas daqui eu não sei. Deixa eu ver aqui. Mais quanto que eu tenho de arcana. Fichinha. Vou tentar rolar aqui pelo ouvinte mesmo. Quarenta. Nossa, muito bem. digitando aqui e já vou falar pra você. Tem problemas. Vou até a casinha. Bom, certo. Múmias, de que forma que as múmias lutam? Elas lutam utilizando força física, praticamente. Maior parte do tempo. Tá? E algumas múmias têm habilidades mágicas. Certo. Algumas músicas também têm habilidades mágicas. Uhum. A primeiro momento, como eu não sei que tipo de múmia elas são, eu vou simplesmente voar. Certo. Aí eu vou descobrir se elas têm habilidades mágicas ou não. Ok. Vamos lá. Se eu voo, eu vou deixar como ação livre e vou falar pra você como que as múmias vão reagir a isso. Tá, você é imune a medo, né? Sou. As múmias, elas encaram você, mirando em você, e começam a rugir pra você, a rosnar pra você, como se tentassem te intimidar. Você sente um formigamento tomando conta do seu corpo, como se algum efeito mágico fosse lançado sobre você. Mas nada te acontece. Beleza. Como elas percebem que isso não funciona, elas fuçam em suas tumbas e começam a pegar os seus tesouros. Arcos e flechas, espadas, as que têm arcos e flechas começam a atacar você. Eu achei que elas iam pegar o tesouro pra fugir. Eu falei, caralho, como assim? Não, elas têm arcos e flechas, elas começam a atacar você com isso. Não, isso aí não vai me impedir, não. Eu vou continuar, eu vou deixar elas e vou continuar andando. Vou ver o que mais que tem, quero ver se tem alguma passagem secreta, eu quero ver se tem alguma coisa mais pra frente que eu consiga ter informações sobre esse nada e o vazio que os caras conhecem. Tá. Oi, mãe, pode entrar. Pode tirar o carro lá que você vai sair? Tira. Tô rolando aqui 6 ataques. Parece que eu tirei um crítico. É porque não vai adiantar, porque é mágico, eu sou imune a dano mágico, amor. Na forma que eu tô. Ah, é aí tá. Que você se engana, porque eu acho que o dano não é mágico. É porque eu tenho imunidade a dano não mágico por mim, e na forma que eu tenho a dano mágico. Ah, aí sim. Bom, eles vão atingindo você e não faz nada, então. Gente, me dá 2 minutos que eu preciso mexer o meu carro de lugar aqui. Só um segundo. Porque eu ando dessa forma justamente porque minha CA é baixa, então é muito fácil de eu tomar ataque. Você é um redemoinho. Eu sou um redemoinho de magia, eu sou, basicamente. Roda, Jequiti. Roda, Jequiti. Voltei. Olá. Oi. Seja bem-vindo. Siri, joga um teste de investigação, por favor. Claro. Vou achar minha ficha. Investigação minha é com vantagem. Foi. Certo, 34. Bom, você vai vasculhando o local, tá? Todo. Quando você chega aqui, ó, na sala, na câmara 8. Esse tem que ter meu problema aí. Eu tô vendo que tem um caixão só, tem, que eu não quero que tenha um lit aí, não. Tem um único caixão aí. Tem um único caixão aí. E você nota que nesse caixão tem runas mágicas escritas em toda a volta dele. E essas runas, elas brilham com magia. Tem uma poderosa magia lançada sobre esse sarcófago aí. Eu quero ler o que tá escrito. Mas mentalmente só, não quero ler em voz alta não, porque geralmente isso dá ruim. Às vezes ativa. Ok. Peraí, deixa eu pegar aqui. Tá escrito assim. Aqui jaz Malek, o Grande. Fundador da Patrulha da Perdição. Tá anotando aí? Ah, você quer que eu anote? Eu achei que você ia me mandar, caralho. Não, vou narrando aqui. Peraí. Aqui jaz Malek, fundador da Patrulha da Perdição. Que seus ensinamentos nos guiem para a entropia. E que seu corpo nela permaneça. Selado. Selado. Pelos poderes de Toril. Quem era Toril? A gente já ouviu esse Toril, não ouviu? É o mundo já. Onde fica Forgotten Realms. Ah, quem que é de Toril mesmo? É o Elminster? Uhum. É o Elminster. Ah. Ok. Só isso? Tá. Com esse investigação aí, enquanto você vai andando pra lá e pra cá, e fuçando nas coisas todas, você consegue encontrar algo que você acha interessante. Malek, o Grande. Malek. Peraí, deixa eu achar a página que está aqui. É mágico, brilha. Oh, gosto. Tá. Deixa eu achar aqui a página. Página 153. Olha, eu vou tirar uma foto e vou mandar no WhatsApp. Sem problemas. Mais fácil. Você encontra um incensário mágico. Gosto. Numa das tumbas. Tá? E aí, o que, que você faz? Aí você tá flutuando. Você tá flutuando com esse incensário já com você, se é que você pegou. Tá? Flutuando aqui em cima na oitava câmara. Ah, é meio óbvio. Lendo as runas. E as múmias te atacando dali de baixo sem conseguir te ferir, né? Óbvio. Porque são só as múmias. É engraçado, mano. O que você vai fazer? Então tá bom. Então eu vou deixar o sarcófago ali de buenas, não vou mexer nele. Tremeu, tá bom. Porque eu não quero. Tremeu, tá bom. É, não, deixa ele aí, que a coisa depois eu vou conversar com o Elminster e eu resolvo isso aí. Tremeu, está bom. Vou só tirar a magigrafia. Vou tirar a magigrafia dele ali, ó, tranquilo. Aham. Uhum. E vou embora. Ok. Vou fechar para as múmias não passarem. Vou fechar aqui entre os 7 e os 6, porque foi no 7 que elas saíram, né? Aham. Uhum. Tá ali no 7. Ok. E eu vou subir. Vai subir, você vai percorrer o caminho de volta normal. Isso. Eu vou só ver se com o elemental de pedra eu consigo ir pela pedra, porque eu não quero aparecer para esses caras, para eles saberem que eu ainda estou aí. Em forma de elemental de pedra? É. Porque aí talvez eu consiga ir pela pedra, entendeu? Pera aí que eu vou ver se elemental de pedra tem deslocamento através da pedra. Você lembra isso, Gui? Não. Alguém lembra isso? O elemental de pedra pode se deslocar no meio do terreno. É, que ele tem um deslocamento... É, isso, pode sim. Ele entra no meio das paredes. É, porque senão eu vou me trocar de elemental, vou ficar o de pedra. E vou pelas paredes. Você vai voltar pra dentro do castelo ou você vai pra fora do castelo? Não, dentro do castelo. Ah, ok. Vai começar a bugar o jogo já. Certo, eu não achei as informações do nada do vazio ainda, entendeu? Aham. Uhum. Você se transforma em elemental. Vai atravessando a pedra em direção à superfície. E aí você se choca contra algo sólido. E não consegue transpor essa barreira. Ai. Deve ser metal, então, né? Você bate a mão e você percebe que é pedra. É pedra? É pedra. Pedra. Só que é diferente da pedra onde você estava antes, que era uma pedra bruta, não trabalhada. Essa daí é uma pedra que foi trabalhada, esculpida. Tem coisa aí. Vou dar uma saidinha assim, ó, pra ver onde é que eu tô. Saidinha da onde? Porque, tipo assim, imagino que ela não dá pra circundar essa pedra, dá? Você vai tentando e você não consegue circundar ela. Você percebe que ela é uma placa de pedra enorme. Joga intuição. Intuição. Pode ser uma prisão. Prisão pra moldar essa porra já. Já era, peguei mais uma. Nossa, 16. Pega toda a extensão do castelo, da fortaleza. E aí você se toca o seguinte, o elemental ele consegue atravessar normalmente qualquer terreno que seja de pedra não mágica e não trabalhada, pedra ou terra. O piso da fortaleza é trabalhado. Tá. Embora não seja mágico, como seus olhos revelaram. Quando os guardas estavam atrás de mim, eles portavam algum item que eu pudesse imaginar que fosse de velo invisível? Não, aparentemente não. Que tinha aura? É porque eu não lembro que aura que é. Não, eles tinham armamento só. Invisibilidade é ilusão. Eles tinham somente armamento. É, mas é que detecta. Pra armadura único, mágica. O único item diferente estava com o capitão, que tinha o elmo do teletransporte. Que aí é, acho que é transmutação a aura. Ou evocação, uma das duas. Acho que é conjuração, não? É conjuração, isso. Evocação, não. Ou conjuração ou transmutação. Bom, eu vou de invisível. Por essa porra aí. Eu vou virar um bicho maior, muito... Menor. Hã? Visibilidade maior, menor? Não, é uma transformação que eu faço, não é, não é magia. É passiva. É um bichinho que ele é invisível. A forma selvagem de um bicho invisível? Que bicho invisível que é esse? É, tem umas outras... É um... Deixa... É que eu tô tentando achar aqui pra ver se tá certo isso, entendeu? Ah, tá. Então encontra aí. Porque é um que eu virei... Quando... Lembra quando eu fui fazer aquele negócio dos tubarões, que eu injetei o veneno em mim, essas coisas? Aham. Uhum. Eu virei aquele bicho. Não é um bicho, ele é meio... Eu acho que ele é um elemental, eu acho que... Deixa eu ver aqui. Bom, enquanto você procura aí, restante do grupo. O que vocês estão fazendo? Vocês estão conversando dentro do... Tô acompanhando a conversa aqui. Estão dentro do plano, semiplano do Celerim, conversando. O que vocês decidem fazer? Uhum. Seu plano tá aberto ainda, Gui? Não, a gente entrou, eu fechei. Antes de ter fechado, posso ter feito uma ação? Pode. Não. Se for rápida, pode. Senão eu vou fechar. Não, mas tem que autorização, é o mestre, cara. Pode fazer, pode fazer. Eu quero ter usado o olho de Tandera lá. Pra poder ver que plano que a gente tá. Se tem algum portal pra alguma cidade que a gente possa usar. Ah, tá. O sextante, né? É. Sim, joga o teste aí. Boa, menino. Aí sim. O que foi? Critou? Opa! Critou. Isso foi muito bom. Sim, Toff. Sim. Deixa eu ver o sessante pra ver se eu consigo encontrar alguma informação. Ah, isso seria muito útil. Deixa eu pegar o sextante aqui só pra eu falar pra você certinho. Sextante dos planos. Toff. Você consegue identificar que tem portal. Que ele está próximo. E você sabe para onde que esse portal leva. E isso merece uma inspiração para você. Na cidadela que vocês estão vendo, na linha do horizonte, você nota, quando você olha pelo sextante ali, através da lente dele, você nota, você vê a cidadela, a silhueta da cidadela, e você vê no meio dela, tá? Você vê como se fosse um disco, tá? Ele fica, ele é luminoso, ele brilha, ele fica tremeluzindo, e como se fosse girando, certo? E aí você vai deslocando as lentes naquele sextante, tá? Você sabe que é um portal, você vai deslocando as lentes naquele sextante e aí você consegue identificar numa fração de segundo, assim, passa na frente da lente e você consegue ver e reconhecer um local no qual você já esteve. Eita. Esse local onde você já esteve é um salão cheio de sofás queimados, destruídos no chão e cheio de corpos ali também, certo? É aquele salão onde vocês estavam tomando chá, aquela torre, aquele salão da torre que vocês estavam tomando de chá. Portado mesmo? Existe um portal que leva pra lá nessa cidadela. Sim, mano, a gente... É uma cidadela do sal, só que a gente tá numa parte dela onde o território é só sal. Não, é que dentro daquela fortaleza tinham várias cidadelas, mas não sei o nome delas, né? A do vapor é do sal. A outra não lembro. Vapor é a sauninha deles? Ó, só um aviso. Essa informação que vocês estão usando, essa informação é toda em off, tá? Não tinha na cidade ali nenhuma plaquinha escrito Cidadela do Sal, Cidadela do Vapor. Sim, por isso que eu não assimilei que a gente estava na própria cidade. Exato. Ah, tá. Entendeu? A gente não tem, tipo... Mas já dá pra deduzir algumas coisas com base nessa informação. Certo? É, sabe que ela fez um portal que vai de uma sala pra outra. Ô, Toff. A Toff falou pra gente, né? Ué. Dá pra deduzir. Não, ele falou, ele tava falando, só que ele esperou o Jeff mostrar o que que era. Joga um teste de arcana pra mim. Bom. A cidadela que vocês estão vendo à frente, Toff, quando você olha pelo sextante também, você nota o seguinte. O ambiente desse plano elemental do sal, ele se reconfigura próximo dessa cidadela. Para além da cidadela, ele muda. A paisagem ela se modifica. Então fica nítido para você que essa cidadela ela foi construída na fronteira entre esse plano do sal e algum outro plano de existência. Você não consegue identificar, dizer que outro plano que é, com esse valor do teste, claro, né? Mas você sabe que tá na fronteira de algum outro plano. Então, esse deserto é o outro plano. Não, o deserto é o plano. Acredito que a cidade seja o outro plano. Não, depois da cidade tem outro plano. Deve ser... Cadê o... Jeff, põe a gente no mapa do... da torre. Ponho. A cidade, ela fica na fronteira do plano. É, então fica na fronteira. Vocês não têm nenhum plano. Vocês estão no plano elemental do sal. E depois da cidadela, a paisagem muda, como se tivesse um outro plano depois da cidadela. De um lado vai ser o vapor e do outro vai ser o aluvião. Que aqui é aluvião, não sei. É Foz do Iguaçu essa cidade aí. Lá de cá é Brasil, lá de lá é Paraguai. Ou é cidade do vapor, ou é cidadela dela do outro coisa lá. Desmoronada, hein? É a que tá escrito lá embaixo. Não, a outra, ali em cima. Aluvião. A cidadela aluvião. Que é aluvião, não sei. Nossa, mas que estranha a fez. Deve ser uma conexão tipo de portais dentro de sigil. Beleza. Vou voltar. Ela juntou um portal no outro. Então, acho que é mais fácil que me dar Toff. Beber da Toff. Faz tempo isso. Vamos dar uma segurada. Como é que ela fica alcoólatra? Vixe, aqui parou de funcionar o som de todo mundo. Vou dar F5 aqui. Eu te ouço, Gui. Mas eu só você. Todo mundo me ouve bem? Tá. Então é o Ariel que bugou pra mim aqui. A barrinha de som dele tá mexendo. Eu ouço você também, Ariel. Não sei se você me ouve. O Ariel acho que atualizou. É, eu não tô ouvindo o Ariel. Então era ele que tava bugando. É, o Ariel travou lá. Ele foi e volta. Engraçado que o Ariel saiu, o Murin pulou no lugar dele e virou um elfo. Eu tava com essa imagem já. Bom, enquanto o Ariel volta pra ver a ação de vocês, se ele... Ah, se ele morre pra múmia. Se ele... Tá mutada. Se ele... Tô falando há meia hora aqui e tô mutada. Ainda bem que eu te avisei, hein? Você tá no meio da pedra ali, no subsolo, mesclada ao ambiente ao seu redor. E você nota que tem uma parede, que é o piso da fortaleza, que tá acima de você. E que por algum motivo, ou por magia, ou pelo simples fato de ter sido tocada por mãos humanas ou de alguma outra raça, impede a sua passagem pro interior da fortaleza. O que você faz? Eu vou sair nas escadas ali que a gente... Que a gente veio por uma escada ali, né? Porque é o subsolo lá, né? Isso. Vou bater a escada. Vai retornar por baixo ali. Isso. Vou bater ali. Pulo na escada. Aham. Uhum. Vou virar um Invisible Stalker. Ok. E melhor... vou indo cautelosa pela fortaleza. Melhor ilustração do AD&D. Certo. Né? Quando você entra pela fortaleza, Ciro, o que você nota é o seguinte. Primeiro que você ouve passos e agitação de soldados entrando na fortaleza. Certo? Segundo... Tá. Segundo, que você nota quando você passa... Deixa eu voltar um pouquinho pro outro lado lá. Ah não, tá aqui mesmo. Quando você passa por aqui, ó... Você nota sinais de uma destruição gigantesca. O salão onde seus amigos estavam tá todo destruído, chamuscado, cheio de corpos espalhados pelo chão. Nossa. Nossa. Você faz alguma coisa aí? Aqui. Nenhum sinal dos seus amigos, tá? Nenhum sinal. É, teoricamente eu imagino que eles fugiram, que eles saíram daqui. Pode ser que sim, pode ser que não. Você deu um recado pra eles saírem, que você encontrava com eles depois. Dá pra deduzir isso. Ninguém me disse que nós não vamos sair. Então, beleza. Esse é o lado onde o salão deles estavam, tá? Tem outro salão onde o Grial tava, que você não acompanhou, mas você sabe que ele foi pra essa direção aqui, ó. E se você tá aqui assim, e você sabe que o Griel veio pra cá. Tá. Eu tranquilo, vou andando, procurando, ver se tem porta por ali, porque eu quero achar onde é que os caras guardam informações aqui. Ok. Beleza. Perfeito. Eu só vou tomar cuidado com a mina lá, porque eu sei que a mina é uma árvore de Natal, nem eu. É. Então Entendi. Eu vou ficar olhando se por acaso eu não vejo ela, porque se eu ver ela, eu vou tomar um pouco mais de cuidado do que eu tô tomando. Entendi. Ok. Bom, você vem caminhando nessa direção. E aí você escuta passos. Tá? Quando você chega aqui assim, ó. Você escuta passos. Vindo do andar inferior, tá? Você olha nessa direção aqui, ó, e vê tudo destroçado aqui também. Mais corpos destruídos. Você reconhece o capitão que atendeu vocês no portão, que foi o cara que levou o Griel. E aí você escuta passos, e você escuta a voz da menina. Ok, eu vou me dar uma escondida assim, não sei se no teto tem alguma reentrância que dê pra mim me esconder ali. Aí eu vou ficar ouvindo o que ela tá falando, eu quero ver se ela tá putaça. Sim, ela está putaça. Gosto disso. Ela está xingando pra caramba. Ela vem dessa direção aqui. Abre essa porta aqui. Sai de dentro de trás dessa porta. Acompanhada de uma dezena de homens. Armados. Okay. Tá? Vem até onde você tá ali em cima. Oculta no arco da porta. Atravessa a porta. E vai circundando aqui pela direita o arco desse corredor. Indo na direção daquele salão onde seus amigos tinham ido tomar chá. Beleza. Tá indo ver a destruição, tá tranquilo. Ok. Tá, então eu vou investigar o que tem aqui, que é da onde eles vieram, que eu sei que teoricamente eles não estão mais aqui. Certo. E vou ver se eu acho mais alguma coisa. Eu não acho o quarto dessa filha da puta, não. Eu quero achar o quarto dela, porque lá deve ter informação, biblioteca, alguma coisa assim. Você presta atenção nas ações dela ou de boa? Não, presta atenção, claro. A mina tá passando por mim ali, putaça, né? Eu tô assim, ó, quietinha, só olhando ela assim, ó. Ok. Você escuta ela falando assim. Aquela vaca de asa dourada jogou uma magia em mim e me mandou de volta pra cidadela de Zeus. Chaos. que é o lugar onde eu nasci. A filha de uma puta me baniu. E aí um dos soldados que tá com ela pergunta: mas o que você fez com eles então? Onde eles estão? Eu usei meu cubo para levá-los pro deserto de sal. Eu pretendi acabar com todos eles lá. Mas aquela vaca fez isso comigo. Agora vamos voltar pelo portal normal. A gente reúne as tropas na cidade e embosca eles no deserto. Ok. Só ver uma coisinha aqui. Quanto metros atrás de mim? Ah, ela passa por aqui, ó. Por debaixo da porta onde você tá. Ela vai falando isso, ela já tá mais ou menos aqui, ó. Quando você reconhece as palavras dela. Vaca de asa dourada e você... Asa dourada, banimento. Já foi feito várias vezes. Você lembra da Lisbeth. Mas quantos metros dá isso aí? Que eu não... Mais ou menos, assim... Mais ou menos, uns 15 metros de distância dela. Ah, então eu vou fazer uma parada aqui que eu acho muito engraçado. Ok, faça. Faz um save de int, amor. Pra ela? Pra ela. Eita, save de int não é boa coisa. Save de int é sempre um mau negócio, cara. Última vez que eu fiz isso, eu... destituir um professor da Academia Arcana. Você para de ser cuzão também, né, Bretão? Não precisa de tudo isso. Caralho. Valores de habilidade. Deixa eu achar os valores de habilidade dela aqui. Karma. Acho que o int dela não seja muito bom. Caralho, aí você com essa int você me fudeu, hein, filha da puta. Tomara que ela não seja uma arquiva maga. Só espero que ela não tenha mais 12 de int. Se ela tiver mais 12 de int, eu tenho um problema. Não. Só tem? Mais 10. Mais 10. Ah, então fala aí. Porque no dado você não passa. Só você gastar o papel. Ô, louco! É 32? Ah, fodeu. Então, amor, eu vou mandar aqui pra você, ó. Foi pra todo mundo. Eu sei. Ah. Não tem problema, não. Filha da puta. Esqueça de nós, cuzona. Vou fazer filha isso. Da puta. E vou passar pela porta ali atrás de boa, invisível. Enquanto ela vai tentar entender o que tá acontecendo com ela. Ok. Tá. Ela vai andando. Aí de repente ela para. Você nota, ó. Ela já tá chegando aqui, ó, nessa borda. Aí ela para. Ela fica sem saber o que falar. Os soldados. O que foi, senhora? O que foi, Pentar? Ela. O que, que eu tava falando? Como eu cheguei aqui? Pra fazer isso, mano. Como eu cheguei aqui? A gente tava indo enfrentar aqueles invasores que a senhora falou. Que invasores? E aí você escuta uma porta se abrindo. Tá? Quando essa porta ela se abre, você vê chegando na direção dela um homem de asas, um homem de pele vermelha e asas. Tá? Um demônio. Ele chega, bate a mão direita no peito, faz uma reverência pra ela e fala: aqui estou, Pentar. Mandou me chamar? Vamos caçar os invasores? Aqueles que tentam deter a entropia? Ela olha pra ele e fala: do que você tá falando? Gosto, pelo menos o líder já perde a credibilidade com seus súditos. tem invasores no castelo, na fortaleza? E aí ele olha a cena de destruição na torre lá onde eles estavam tomando chá. Mas é evidente que alguma coisa grave aconteceu aqui. Bom, então procurem por eles. Eles devem estar escondidos. Vamos acabar com eles se eles estão por aqui. Um dos soldados fala, mas a senhora disse que eles estavam no deserto de sal. Que a gente ia atravessar o portal pra ir pra cidadela. E atacá-los lá. Aí eu falei isso? Tá, então... Então... Então esqueçam o que eu disse. Vamos permanecer por aqui e procurar esses invasores. Eles devem estar por aqui ainda. E aí ela dá ordens para as tropas dos soldados se separarem e começarem a procurar por invasores ali dentro. Ela fica junto do demônio. Tá? Você pode, se você quiser, rolar arcana para saber que demônio que é. Ela chama ele de Eli. E os dois saem procurando Eli. E ela vai conversando com Eli. E-L-Y. E aí ela vai falando, vai comentando com ele, depois que os soldados se afastam, que ela fala, engraçado, eu não lembro de nada do que eles falaram. Eu estava treinando no salão de exibição, e de repente eu estava aqui, e todo mundo falando dos invasores. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo. E aí ela vai com ele procurando pelos invasores. Beleza, vou vir pra cá procurar. E eu vou ver se eu acho outras salas, sem ser essas da ponta, tá, amor? Tá, porque pra onde que você vai? Pra que direção? Ah, tá. Eu vou ao contrário do que ela vai com o demônio, pra falar a verdade, porque eu sei que o demônio vem invisível. Ok. Beleza. Tá. Quando você vai pra entrar naquela porta ali, ó, você vê algo assustador. Tigela a espinha. Sabe uma lesma? Hein? Você vê como se fosse uma lesma gigante, de um tamanho de um ser humano grande. Tá? Ela vem rastejando, serpenteante pelo chão, só que se movendo muito rápido, como se fosse uma serpente mesmo. Não se move lentamente como uma cobra. Tá? Só que essa lesma, ela é composta única e exclusivamente de matéria escura. Oh. É uma coisa negra que está se rastejando para fora dali. Como você está no teto, ela ignora a sua presença e segue na direção de onde a mulher foi. Ela tá vindo para cá, ela tá. Isso. Passa por baixo de você, segue na direção de onde a mulher foi. E vai rastejando aí, se ocultando nas quinas, nas frestas, nas sombras. E vai percorrendo esse castelo na direção oposta a você. O local não é um local bom. Que tamanho que ela é, essa lesma aí? Maior, é do tamanho de um ser humano grande. Tamanho do Murren. Porra! É grande. É um ser humanão. É. O que você faz? Vou deixar o biquinho. E vai seguindo as suas investigações. Vou seguir as investigações. Tá. Se arrumar combate aqui antes de ter informação, eu não vou conseguir informação dentro desse lugar. Então joga investigação aí. E os demais, restante do grupo. Vamos lá, esclarecendo as perguntas do Anix aqui no chat, que eu tô acompanhando aqui. Di. O velhinho da outra. Do outro prédio que vocês visitaram, quando vocês perguntaram pra ele se ele sabia sobre o nada e o vazio, ele demonstrou não conhecer nada sobre essas duas entidades ou essa entidade única. Tá? E aí, quando vocês explicaram mais ou menos o que era o nada pra ele, né? Ele falou: ah, se vocês querem saber disso, vocês têm que ir até a Patrulha da Perdição. Aí onde esses caras ficam? No Armorial. Toma aqui um mapa pra cada um. Deu um mapa pra vocês, lembra? E aí vocês foram até lá voando, atravessaram a cidade de um lado ao outro. Tá? Saíram voando, atravessaram ela. Tá? Cruzaram assim, de fora a fora, o anel. Essa patrulha da perdição, quando vocês chegaram ali e perguntaram e foram conversar com o guarda, né? Me leve a seu líder. O guarda falou: ah, vai tomar no cu, some daqui. Né? Não, mas a gente tem informações importantes, a gente quer fazer uma pesquisa, a gente precisa de informação, bababá, bababá. Ah, não, sai daqui, não tem tempo pra isso, não. Não interessa nada disso. Até que alguém falou pra ele que o mundo de vocês tinha sido destruído, que o nada tinha destruído o mundo de vocês, que o nada estava voltando para destruir todo o universo. Quando vocês falaram isso, o guarda, ele entrou dentro da fortaleza, e aí ele voltou dizendo que a chefe deles, a Pentar, essa mulher que tá atacando vocês aí, ia conversar com vocês, tá? Levou vocês até o salão lá dentro, cada vez cercados de mais e mais e mais soldados, até que ela perguntou pra vocês o que, que vocês queriam de fato, e vocês disseram: não, a gente quer informação pra impedir a destruição do mundo, impedir que o nada tome conta. Certo? E quando vocês explicaram para ela o que seria o nada, ela disse: ah, o nada é o que nós aqui chamamos de entropia. E entropia é a morte térmica do universo, é para onde o universo tende a ir inevitavelmente. Ela falou, não com essas, exatamente com essas palavras, mas ela disse isso. Ou seja, na descrição que ela deu, o nada é o fim inevitável do universo. E aí, quando ela disse isso, vocês sentiram assim que tinha algo estranho na voz dela, no que ela estava falando, e suspeitaram de que ela talvez tivesse aliado ao inimigo, tivesse aliado ao nada, ao vazio. Certo? E aí foi onde ela decidiu separar o grupo, levar um de vocês sozinho para mostrar a tal da informação, e se livrar, ou seja, evidente agora, né? Levou um de vocês pra aprender, torturar, extrair informações e tentou se livrar dos demais. Certo? Foi isso que ela fez deliberadamente. Não sei se isso esclareceu pra... Eu vi que você tava meio na dúvida se a mulher sabia algo de vocês, se ela sabe ou não algo do nada e do vazio, mas é isso que aconteceu. Vocês chegaram falando, ó, a gente quer impedir o nada. E aí, pelas palavras dela, deu a entender pra vocês que ela tá do lado do nada. Ela tá pedindo aqui. É, exato. E aí, quando ela foi atacar vocês, ela tava tomada pela essência do nada, como já aconteceu com a Ciri. E como vocês notam agora, Lisbeth, joga um save intro de Constituição aí, por favor. Ah, é verdade. No caso dessa mulher aí, uhum. A Petra, ela consegue manter a consciência dela, aparentemente. Ela sabe o que ela tá fazendo, porque foi um negócio deliberado. Então, ela simplesmente atacou vocês sem falar nada. E você notou, vocês todos notaram no olhar dela, que ela estava tomada por aquela essência do nada. Se ela tinha consciência ou não do que ela estava fazendo, difícil dizer. Tá? Difícil dizer. Mas se vocês quiserem, vocês podem jogar um teste aí de intuição. Dificuldade é alta, mas dá pra jogar um teste de intuição pra tentar deduzir se ela tava consciente ou não. Entendi. O Greal já jogou, mais alguém? Intuição. Ó, deu bom o meu, hein? Nossa. Ó, a Lisbeth tirou um crítico, hein? Só críticos hoje, que maravilha. Ó, bom. Tanto o Griel quanto a Lisbeth conseguem passar no teste. E sim, ela estava agindo com consciência dos seus atos. Não, pera. Hã? Rampera. Então, sabia que tava fazendo. Então eu posso afirmar que ela tem o toque do vazio e ela consegue usar esses poderes, entre aspas, né, por enquanto, de livre espontânea vontade, ao contrário da Ciri, que estava sendo manipulada até certo ponto. E em alguns casos conseguia voltar a ter a linha de raciocínio da Ciri mesmo e não daquela criatura do vazio. Nossa, tá baixinha essa voz, Anix. Mais ou menos isso, Toff. Joga um teste de intuição, se você tiver perícia, só que joga com inteligência, porque é uma dedução lógica que você tá tirando daí. E eu complemento seu raciocínio, se passar. Tá. Beleza. Ok. Certo. Vamos lá. O que dá pra você deduzir aí? A Ciere, o corpo dela, ele tinha sido destruído. E vocês testemunharam isso pela visão de Tiatz. Que ela conjurou aquela esfera de obliteração e se atirou dentro dela. Se sacrificando ao nada e o vazio pra... teoricamente, eles destruírem o Garleth. Quando ela se jogou naquela esfera, ela se obliterou, ela se aniquilou. Então, o corpo dela foi destruído. Só que como vocês viram depois, o corpo dela talvez não tenha sido completamente destruído, ou ele foi inteiramente destruído e foi reconstruído. Tá? Foi reconstruído com a essência do nada e do vazio. Certo? A Ciri, ela se ofereceu como sacrifício para trazer o Nádio vazio para matar o Garleth. Mas em nenhum momento na ação dela, ela se aliou ao Nádio vazio. Ou seja... Hã? Ela tava usando o Nádio vazio, né? Ela tentou, vamos dizer assim, soltar um bicho mais forte para comer um outro bicho que ela não estava dando conta. Mais ou menos isso. Né? Mas ela, não é que ela foi até o Nádio vazio barganhar com eles. Ela foi barganhar com o Garleth. Não conseguiu. Aí ela, vamos dizer assim, entre aspas, se matou para soltar um mal ainda maior. Certo? Mas não se aliou aos caras. Pela conversa que vocês tiveram com essa mulher, tá? E também pelo nome da seita a qual eles fazem parte, Patrulha da Perdição, deu a entender a vocês que essa mulher tem um tipo de veneração pelo nada. Mais especificamente pela tal da entropia que ela aceitou. Não tô ouvindo, tá baixo? Quem que tá falando aí? Não, o senhor entendeu ou ouvi? Eu, a outra pessoa que falou aí que eu não consegui entender. Muito longe o som. Eu nem ouvi. Mal, eu acho ali que é o som de alguém que tá pegando no microfone. É alguém que tá conversando perto de algum de vocês aí que eu tô captando o som de fundo. Beleza. Tranquilo. Bom, então, essa mulher aí, ela é evidente pra vocês que ela tem um tipo de veneração pela entropia, ou seja, pelo nada. Tá, mas em momento nenhum eles demonstraram, ou pelo menos ela demonstrou saber alguma coisa sobre a roda da vida, que é o que a gente tá procurando, e as pedras, né? Não, então, vocês nem mencionaram isso pra ela também. Então a Denise me explicou errado. Por isso que eu tô confuso. Não, vocês não falaram de roda da vida nem das pedras pra ela. Só foram procurar informações sobre o nada e disseram pra ela que vocês querem impedir o nada. Ou seja, vocês foram num templo da entropia procurar informações sobre a entropia pra acabar com a entropia. Entregando ouro, é isso que aconteceu. Desculpa, vamos ser sincero. Esse jeito ficou mais enrolado ainda. Na roda, não sei o que, babá. Não meio da roda, por isso que eu tô estranhando. Tipo, do nada, nada de vazio. Eu falei, mas caralho, não era do negócio da roda? Mas enfim. Não, vocês estão em busca da informação da roda. A roda, teoricamente, acaba com o nádio vazio, por isso essa associação. Vocês perguntaram no salão de registros, no primeiro lugar que vocês foram, perguntaram tanto da roda, quanto das pedras, quanto do nádio e do vazio. Tá? E o velhinho, ele não sabia de nada de nenhum dos três. Mas quanto ao nádio e o vazio, ele falou que a Patrulha da Perdição talvez soubesse alguma coisa. Então, mas o que eu tô querendo dizer é que a Denise falou pra mim sobre a sessão passada, quando eu cheguei em casa, e ela falou que a gente tinha ido nesse lugar, e nesse lugar a gente falar sobre a roda da vida. Entendeu? Certo, é entendi. Entendi. Então, na verdade, a informação que vocês buscam é sobre o nada e vazio, que tá tudo associado. Né? Mas em nenhum momento vocês mencionaram a roda da vida ou as pedras pra essa mulher, não. Tudo bem. Então, a menos que ela tenha esse conhecimento de outra fonte, que aí eu não vou dizer pra vocês se sim ou não. A menos que ela tenha essa informação de outra fonte, então elas não sabem nada. Ela não sabe nada disso. Agora ela não sabe nada de nada também. Não ri não, ô desgraça. Legal, o que vocês fazem? Bola com vocês. De memória recente, só isso. Vocês ainda estão no plano do Celerim e a Ciri tá vasculhando o armorial. Você disse que a gente ainda está dentro dessa fortaleza, Toff? Não foi isso que eu disse. Eu nem tive tempo de dizer. Mas enfim, lá na frente tem uma cidade, eu tô vendo um portal. E por algum motivo esse. Não, o destino desse portal me faz crer que é naquela sala que a gente estava. Certo. Tá, nós podemos então usar o anel élfico que nós temos e estar transportando rapidamente até lá, tocando no sal o mínimo possível. Acha que conseguem? Mas fácil, a gente, o pessoal que vai voando. Sim. O pessoal que consegue voando vai. O anel não tem magia voar? Não, é só teletransporte. Então, é passo das brumas, né? É que eu também não sei se o sol daqui é nocivo ou não. Por isso eu queria evitar o contato, mas se alguém quiser ir voando, pode ir. Bom, vamos até a cidade então, chegar ao portal o mais rápido possível. Então vamos. Tá, então eu destranco a porta. Ok. Bom, aqui está a saída. Vocês saem, aquele deserto de sal e sol. Ligam os anéisinhos de vocês e vão teletransportando, é isso? Desculpa que eu perdi, caiu a força aqui. Eita, caiu a força? Caiu. Nada, energia. O Jeff tava explicando pro Jill o que aconteceu na sessão passada e como a gente veio parar aqui. Tá, e intuição, o que estão jogando aí? O que é? Pra saber se a mulher, ela mantinha consciência dos seus atos ou não. E ela, sim, muita consciência. Sim, muita consciência. E a gente decidiu que vai voltar, que a cidade que tá ali ao longo pode ser a sala onde a gente tava antes, e que a gente vai ir lá por algum jeito que vocês achem melhor. Eu sugeri teleportar, o Moore sugeriu que quem tiver voo pode ir voando, aí escolhendo do jeito que vocês vão querer ir. Teleportar, acho mais rápido, que você tá? Assim, é tipo, o teleportar usando o anel, aí você vai brincando. As brumas. Ah, tá, então eu vou voando que eu vou mais rápido, pô. Tudo bem. Voando é mais rápido do que os teletransportes? Ah, é. Tá ali. É a mesma distância, né? A menos que você ande mais que 18 metros voando. Ah, é. Bom, beleza. Vocês vão numa velocidade acelerada. Tá? E aquele sal, ele vai tentando secar a pele de vocês o tempo todo. Mas eu não vou pedir teste pra vocês, porque vocês conseguem ir rápido o suficiente pra não sofrerem os efeitos do plano do sal ali. Certo? Vocês rapidamente chegam na cidadela. Que eu vou dizer pra vocês. Oi, Di. quando estiver chegando mais ou menos próximo da cidadela, eu quero tentar fazer um teste de percepção pra ver se existe vida lá. Certo, pode jogar. Pode jogar. Natural já. Uia! Boa! Caramba! Vocês estão blindão todo mundo aí. Uma falha crítica e um crítico. O cara tirou um 1 e um 20, mano. Temos de dado. Alô, me escutam? Sim. Ouvimos. Agora estou escutando, não estava escutando antes, desculpa. Mas você ouviu o que eu falei quando você perguntou? Ouvi. Aí depois disso já... Não, é o... A Toff tá sentindo ver se tem vida perto da... da cidade onde a gente tá indo. Beleza. Ok. Toff. Oi. Você percebe... Sim. Tá. Que tem uma quantidade razoável de vidas ali. Na cidadela. Tá? E conforme vocês vão se aproximando, vocês conseguem notar os detalhes. Existe um muro de mineral cristalino. Que fica na fronteira entre o plano elemental do sal e um grande vazio que se estende além dele. Certo? Nesse muro de mineral cristalino... Foi escavada uma cripta gigantesca, tá? E dentro dela é essa cidadela que se forma. E dentro dessa cidadela, Toff, você percebe inúmeras vidas. Entendi. Mas nenhuma na superfície, aparentemente. Não entendi? Mas nenhuma na superfície, aparentemente. Sim, a cidade ela começa na superfície e ela se estende pro subsolo. Você então, nota ali na superfície algumas vidas e pra dentro também. Ah, entendi. Tá? Inclusive, quanto que deu seu teste mesmo? Cadê? 46, e foi um crítico. Tá, deixa eu puxar um nominho aqui. Pera só um segundito. Putz, olha o tempo, velho. Agora o ano. Garoando? Tá estranho hoje. Uhum. Caraca. Caiu energia em vários lugares aqui na cidade. Fala isso não. Puta vida, justo hoje, hein? Tem que pendurar roupa pro varal ainda. Qualquer coisa pendura amanhã, sei lá. É que eu tenho que pendurar roupa pra trabalhar. Eu sei, daqui a pouco eu penduro. Toff. Oi. No meio dessas vidas que você sente ali, você percebe que de uma entidade emana uma aura de vida muito forte. Que se destaca, destoa das demais. Tá? Isso pra beneficiar seu crítico aí. Além dela ser mais forte, bem mais forte do que todas as outras, tá? E você calcula assim que ela deve ter mais ou menos metade do nível de poder que vocês, aproximadamente isso daí, tá? No meio de todas essas auras aí que tá, essa daí que se destaca, você nota algo de familiar nela, tá? O que dessa pessoa mais poderosa do que todos naquela cidade, lembra de alguma forma o Ki da Ciere. Entendi. Hã? Entendi. Então, vai entendeu? Aham, uhum, entendi. Ok, é isso. Beleza. Ó, o portal tá aqui na frente. É, tenhamos cuidado porque existem vidas aqui nesse lugar. Inclusive no subsolo. O portal tá logo naquela curva ali. Então vamos tentar passar o mais rápido possível sem ser percebido, beleza? Eu posso tentar uma alternativa? Vamos rápido então, porque eu não tô aguentando meus pés aqui. Tá bom. Venham, agrupem-se em todos. E eu lembro de como eram os soldados que a gente tava. Que a gente enfrentou na sala de jantar. Certo. Muito bom. E eu vou usar Scrying pra todo mundo se tornar soldado deles. Ok. Beleza. Vocês ficam idênticos a eles. Tá? E assim, eles. Lembra que eles não tinham um padrão muito. Muito perfeito assim de vestimenta deles. Não era assim. Perfeitamente uniformizados. Mas. Tem um padrão que você consegue copiar, Celerin, de cor, de vestimentas. Eles vestem a maioria deles armadura preta e vermelha, tá? Cheia de farpas, assim. Todos carregam aquele emblema da Patrulha da Perdição no peito. Você se camufla todos, utilizando essas variações. E aí vocês vão avançando em direção ao portão de entrada. Existe um portão de entrada para essa cidadela. Nesse portão de entrada tem 8 soldados, certo? Os 8 soldados, eles percebem a presença de vocês quando vocês se aproximam. Um deles se destaca do grupo, vai até vocês. Ele faz tipo uma reverência pra vocês. Tá chiando seu microfone. Vocês estão me ouvindo? Tem alguém chiando aí. O microfone tá bem prestativo agora. Eu consigo me ouvir. Melhorou? Seu microfone tá ativo. Tá ativo? Tá chiando ou não? Não. Então tá bom. Ele tá dando um pouco de retorno só. Nossa. É, que deve estar sem fone. É, eu vou ter que mutar ela. Como é que eu muto ela? Eu não sei mutar ela. É só mutar. Eu não sei mutar. Como é que muta, pessoal? É ali embaixo. Ó. Vai na figura dela, Di. Na miniaturinha que tem aí no. Onde tá escrito os nomes de cada um. Na parte de baixo aparece uma barra de volume. Aí você diminui pra zero ali. Nos quadradinhos, tudo coloridinho aí que tem os nomes de vocês. É, isso daí vai diminuir o volume que ela vai causar pra você. Não, mas eu fiz isso no dela. É, se eles se mutarem um ao outro ali, que eles estão jogando próximos, né, não vai dar retorno pra nenhum dos dois, eles se ouvem porque estão no mesmo ambiente, né? E a gente que continua ouvindo normal. Alguém caiu aí, o Lucas caiu. Não. O Ariel caiu de novo. Tava oscilando. Caiu energia de novo? É que então, na casa do Ariel caiu energia. É. Deve estar oscilando. Tô ouvindo vocês dois normais agora, de boa. Tô dando F5 na página. É, o Dita dando F5 na página. Ok. Quanto de dar F5 eu vou aproveitar pra fazer um xixi, gente? Alguém quer fazer uma pausinha pro banheiro? Eu vou pegar alguma coisa pra comer. Rapidinho, então. 5 minutinhos e a gente já começa. Continua. Aí, pronto. Chegou. Agora foi. Pode voltar aí, Jefferson, por favor. Tá, o F5. Não, foi no banheiro, rapidinho. Ah, tá. Eu ainda consigo ouvir duas vezes vocês. É, porque eu tenho que me mutar lá. Ah, tá. Pensei que já tinha feito. Ah, eu fiz aqui no meu, cara. Tô fazendo. Mas acho que só dá pra mutar, mano, o volume, não o microfone. Tá ligado? Ah lá, eu consegui ouvir. Se eu muto só o fone, eu não ouço lá, tá ligado? Mas o microfone continua ativo do mesmo jeito. Entendeu? Sim, é isso que eu tinha falado pro Jeff. Não, você tá mutando o volume que você tá ouvindo da pessoa, não. Não tô falando. Uhum. É, não é igual ao Discord. Não tem o do microfone. Aí, ó, o Adel mandou mensagem, falou que caiu a energia lá. Entendi. Não, mas como o microfone da Denise ainda tá relativamente alto, a gente pode diminuir um pouquinho o volume dela pra diminuir o retorno. Tem mais alguém falando ou só você? Eu acho que só eu. Eu também não tô ouvindo mais ninguém. Fred, só o Brett tá falando. É que o DF5 aqui, não sei. Mas enfim. Muito louco, já foi? Tirar água do joelho. Ah. Nossa, que monte. Obrigado. Voltei. O microfone não tem como mutar já. Não, não, Di. Ó, você vai no, aí no Roll20 mesmo, você multa a Denise e a Denise multa você no dela. Não, como vocês estão... Ali é só o volume só. Você multa o volume de saída, não de entrada. Uhum, é. Só de saída só. Já fiz isso já, mas vai dar retorno do mesmo jeito. O que não vai dar retorno é aqui, a gente aqui. É, vocês não vão se ouvir duas vezes. Uhum. É, tá certo, só vai funcionar aí, né? Tem razão. Tá, e a gente vai passar no portão. Portão na frente. Mas é só diminuir um pouquinho o volume da Denise, que o dela tava alto quando ela fala, aí diminui o retorno. Ouviu aí, uhum. Não, dá pra gente diminuir o volume dela, também tá de boa. Não, tá tranquilo, porque vocês ficam com um pouquinho de eco a voz de vocês, mas não tá atrapalhando não, tá? Beleza, importante dá pra ouvir. É, dá pra ouvir de boa. Tá. Onde que a gente tava? Até esqueci. No portão. Quando a gente se portão. Portão. Soldado vem, faz uma espécie de uma reverência pra vocês, um cumprimento, uma saudação deles. Eu acho que eu não preciso nem perguntar pra vocês, é óbvio que vocês vão repetir a saudação, né? E aí ele vai... Celerim, você copiou as vestes do capitão em alguém? Não, porque eu sei que eu matei, né? Tá, então todos vocês são... Todos como peões. Como se fossem soldados rasos. Isso. Okay. Tá, vou jogar um dado aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inclusive não foi só as vestes, eu tipo deixei como se fosse todo mundo humano. Ah, ok. 1, 2, 3, 4, 5 Noriels. Vou jogar D4. O que, Di? Eram todos humanos? Do castelo? Eu acho que eram. Todos humanos. Ok. Inclusive a moça. Inclusive a moça. Pelo menos aparentava ser humana. Tá. Toff. Deu justo em você. Fudeu. O soldado que se adianta vai na sua direção. Faz o cumprimento. Sargento. Pois é. Bem-vindos de volta à Cidadela do Sal. Como tá? Nossa, conta umas coisas aqui. É. Como sempre. Entendi. Tive informações de que alguns intrusos invadiram lá. Como que é o nome do castelo onde está? Da onde vocês saíram, né? O Armorial. Armorial. Isso. Tive informações de que invadiram um armorial. E a. Pentar. E a Pentar. Tava ele tá em uma mother. Inclusive, viemos aqui pra poder dar uma averiguada. E vocês receberam essa informação no deserto? Não, não recebemos informação no deserto. Recebemos informação lá e viemos aqui, porque ela trouxe o pessoal pra cá com o teleporte. E aí estamos aqui dando uma olhada. Mas se aparentemente você não viu nada, então não tem por que se preocupar. Você já foi olhar lá embaixo? Joga um teste de enganação. Ué, cadê minha ficha? Peraí. SDF5 é uma fecha. Peraí. A ficha de vocês, vocês não precisam fechar. Vocês dão dois cliques na barrinha superior dela, ela reduz e fica invisível aí. Fica translúcida. Ah, não, mas é que tipo, você, sei lá, você dá F5 e não fecha a ficha. Não, eu sei, fechou tudo porque atualizou a página. Mas eu tô dizendo isso aí pra vocês. Se, pra visualizar a imagem no fundo, vocês não precisam fechar a ficha e depois abrir. Dá dois cliques, ela reduz e fica translúcida. Eu abro em pop-up. Pode ser também. Deu 25 já. Tom, alô, Tom. Tom. Aham. Tô aqui. Tá vendo. Peraí que eu tava respondendo uma mensagem pro Ariel. Ixi, tá quase sem bateria no celular. Eu ia ligar, telefonar pra ele. É, não estamos todos conectados como dizem as pessoas, né? Bom, ok. O soldado, ele fala, bom, não, ainda não averiguamos lá embaixo, mas se você quer verificar o armorial, por favor, Mestra Pentara está vindo em seguida? Não, ela voltou pra lá. Ela trouxe a gente aqui. E disse que ia voltar pra lá pra poder averiguar as outras portais. É, entendo. Mas então, desce lá, que eu vou voltar lá pra armorial. Eu vou mostrar aqui, vocês viram nada por aqui. Ok? Certo. Ok, então. Até mais tarde. Eu vou informar a Mestra Hot, então. Tudo bem, faça isso. O soldado, ele abre o portão pra vocês, ele desce e vai em busca dessa tal dessa Mestra Hot aí. E vocês ficam teoricamente livres pra agir, já que vocês são soldados da Patrulha da Perdição agora. Eu posso assimilar essa Mestra Hot aqui, que eu senti? Pode. Mestra. Alguém que manda, alguém de poder. Estranho. Eu jurava que tinha sentido que parecia uma cera aqui. Deve ser essa Mestra Hot. Mas assim, vamos ficar muito tempo aqui. Nós estamos passando muita pergunta e sabe que eu não consigo mentir. Sim, eu percebi. Então vamos. Vamos, só que eu não sei muito bem o caminho. Aí você seguiu. 15 passos pra frente, dois pra esquerda e a gente vai pro portal. Ok, então vamos lá. Vamos atravessar, tentar voltar no que a gente acha que é a cidadela. Ok. Toph sabe o caminho, porque ela visualizou no sextante. Vocês vão... Tá. Andando pelo caminho que a Toph indica. Atravessam vários corredores dentro da fortaleza. E aí vocês chegam a um salão. Tá? Tem guardas vigiando esse salão. E dentro desse salão, exatamente no centro dele, existe um portal. Portal mágico que está aberto. Um portal permanente, ativado constantemente. Então, dá pra crer que eles usam esse meio de transporte para, né, viajar entre o armorial e esse lugar, então. Isso. Certo. E a passagem tá ali, tipo, só tem guarda nos cantos, mas a passagem principal tá ali. Tem guardas, tem guardas, eles estão dentro do salão, tá? Imagina o seguinte, é um salão quadrático, tá? Tem dois guardas, um de cada lado do portal, dois guardas na porta, e mais outros quatro guardas, cada um num dos cantos da sala. Ou seja, ao todo oito soldados. Esses da frente da porta, é como se eles estivessem seguindo a passagem, ou só estão ali? Eles estão encostados nas paredes, tá? Vocês conseguiriam passar no meio deles dois como se eles estivessem flanqueando vocês. Eles não bloqueiam a passagem. Tá. Eu vou indo, como se tivesse portal mesmo, e como se tivesse bloqueio, só vou passar o portal sem nada. Certo. Alguém me acompanha? A gente vai seguindo, vai quanto que a gente tá. Como eu disse, você foi chamado de sargento, então. Nós somos. Né? Você é um líder aqui. Eu sou o líder. Eu, tipo... Boa, boa, líder. Joga um teste pra mim. De carisma. Só um teste puro de carisma? Isso, teste puro de carisma. Tá. 20 natural. Porra! Foi sabedoria, mas tudo bem. É o 20. Mano, eu juro que eu cliquei aqui vendo carisma. É, o mouse deve ter mexido no finalzinho. Não importa. Foi um crítico. Não, é um não. Crítico, é só você falar quanto que ele tem de cara. Fica até maior. Beleza. A Toff ela vai com confiança certa daquilo que ela tá fazendo, passa diante dos guardas, tá? Dá no máximo uma olhadinha de esguelha pra eles. Os guardas eles se portam como se estivessem diante de um oficial superior, tá? Fazem uma reverência, vocês atravessam pelos soldados, vão até o centro do salão. E atravessam o portal. Vocês atravessam esse portal em pé. E vocês saem do outro lado do portal. Um portal que tá no chão. E vocês saem subindo. Do solo. Emergindo do solo. Dentro de um salão. Só que vocês estão cobertos. Tá? Vocês estão cobertos por um tapete. Uma cortina. Um manto. Escuro. Cinzento. Que bloqueia a visão de vocês. Certo? E vocês são assim, guspidos pra fora desse portal e saem tropeçando em coisas que estão pelo solo. Rolem todos vocês um teste de acrobacia. Siri, quanto que deu sua investigação? Ih, caralho, peraí, deixa eu voltar lá em cima. Minha investigação deu 30, o meu arcanismo pra saber do demônio tinha dado 40, tá? Certo. É um cambion, esse demônio. A espécie dele é cambion. Eu vou dar uma descrição breve dele aqui. Ele é como se fosse o cruzamento... de uma sucubo ou um íncubo com um outro humanoide, normalmente um ser humano. Ele é como se fosse um meio demônio, então. Ele é como se fosse um meio demônio. Ele é muito similar a você, Siri. É brother, é. Só que, no seu caso, a linhagem sanguínea humana é mais forte. No caso dele, a linhagem demoníaca é mais forte. Por isso que ele tem esse aspecto mais demoníaco do que você. Você só tem basicamente chifrinho e rabinho. Ele tem asa, tem cara de mal, pinta de mal, tatuagem de mal. Ah, tá de boa então. Ele é um bad boy. É tipo um bad boy, é isso aí. Bom, deu 30 a sua investigação? Isso. Certo, você vai vasculhando, tá? E quando você chega aqui, ó. Tá? Onde tá escrito escritório de vendas. Você vasculha, tem uma papelada, registro de vendas de armas, tá? Pra diversas e diversas pessoas. Nossa. Sim. E você sai procurando coisas e em cima da mesa você nota algo interessante que te chama a atenção. Tem... Ih, caramba. Tem um pergaminho. Tá em cima da mesa. E ele traz informações que podem ser úteis pra vocês. Peguei. Não tem ninguém na sala, né? Vai que eu tô roubando uma sala que tem gente ali, né? Não tem ninguém, por enquanto. Por enquanto não tem ninguém. Eu vou ter que mandar... Onde que eu posso mandar esse pergaminho pra vocês? Deixa eu salvar ele em PDF. Manda no seu WhatsApp. Na hora que você for compartilhar com o grupo, você vai mandando pro pessoal. O que pode ser que não aconteça, mas tudo bem. Tá escrito assim, ó. Feito para ajudar os trouxas a examinarem suas opções, esta sessão apresenta uma descrição abreviada de todas as 15 filosofias estabelecidas. E aí você vai correndo uma tabela que tem vários nomes, tá? E um dos nomes você reconhece, Patrulha da Perdição. E aí você, opa, interessante, pega e guarda isso daí. Perdei. Tá, vou só uma em PDF te mandar isso aqui. Uhum. Depois eu mando pro restante do pessoal, tá? Gente, vocês saem, quando vocês, cadê a acrobacia de vocês? Alguém tirou menos do que 5? Não. Alguém conseguiu a façanha? Não, né? Ok. Vocês saem tropeçando em corpos caídos no chão, mas conseguem se manter em pé. Tá? Um de vocês, quem tirou o menor valor? Foi a Lisbeth. Lisbeth, você tropeça num cadáver e você se apoia numa poltrona chamuscada que tá ainda com a boca toda retorcida e queimada da eletricidade do celeirinho aberta e a língua pendendo de fora. O sofá mímico que tentou devorar você. E vocês notam que vocês estão de volta a esse salão aqui. Certo. Na Cidade do Sol ainda. É, na Cidadela. A câmara que tá escrito Cidadela do Sol aí. Uhum. Tá? Quando vocês removem essa cobertura que tá sobre as cabeças de vocês, vocês notam que é como se fosse um tapete, tá? E esse tapete, ele é feito de um material meio pétreo. Parece que ele é feito de pedra mesmo, tá? Ele não é tecido. Ele parece ser mineral. E ele simula o padrão do piso. Ele simula perfeitamente o padrão do piso, o padrão do solo. E aí, Toff, agora você entende uma coisa que não deu tempo de você averiguar lá atrás. Por que na hora que você entrou nesse salão, que você foi sentar pra tomar o chá, você sentiu que o chão ele tava diferente, ele tava estranho. Agora você percebe isso. E aí, vocês veem que no chão tem um círculo brilhante que é o portal que vocês atravessaram. E esse tapete, ele cobria esse portal. Você sabe como que desativa esse portal? Não. Não tem ideia? Talvez se você quebrar a magia do círculo, possa resolver. Como? Tem duas maneiras. Ou você pode dissipar. Ou você pode literalmente destruir o chão. Mas eu não quero fazer barulho. Você pode tentar dissipar? Posso. Como eu não fiz da outra vez do sal, ainda tô com vontade de dissipar alguma coisa. Porque pelo menos assim a gente sabe que não vai ser ninguém, né? Por hora. Certo, vamos ver se isso funciona. E eu vou lançar um dissipar magia com a mão ali perto do círculo. Ok. Um barulhinho estranho aí. Não, é o meu aqui que tá dando erro. Tô caçando o arquivo do PDF aqui e ele sumiu. Achei. Bom, eu vou fazer o teste antes de qualquer coisa. Aí depois você vê se vai ou não vai. Peraí, deixa eu ver uma informação aqui importante. Deixa eu ver se esse portal é dissipável. Aham. Uh-huh. Vai rolando o teste aí. Tô passando pra Ciro aqui, o pergaminho dela achou. É o que tem aqui que vai rolar mais 4. Tá. Eu ainda não adicionei essa aula, eu vou pôr depois. Ah não, já tenho mais 4. Então deu 25. É. Certo, Celerim. Você lança a magia e o portal ele dissipa. Ele desaparece. Boa. Menos um, Toff. Boa. O que vocês vão fazer agora? E isso vale pra todos. Vocês que estão reunidos naquele salão e a Ciere também que tá numa outra sala ali. Qual a ação de vocês agora? Eu gostaria de deixar ali Um parasita. Eita! E só no Jali. Se ele entrar naquele lugar, que não seja nós, ele vai tomar conta do cérebro dessa pessoa. Vai virar seu filhotinho. Vai. Que medo. É porque eu tenho informações também. Que medo. Boa. Inspiração, Lisbeth. Tá procriando. Tá procriando. Tá vendo como é que é? Ficou doida, desesperada quando nasceu o único. Agora já virou carne de vaca isso daí. Ah. A Ciel ainda está perdida por aqui. Nós temos que encontrá-la antes que eles se encontrem. Oi. Eu quero, tipo, o castelo é muito, muito grande. Tem muita parede, tipo, por exemplo, aqui, ó. Vou piscar aqui, ó. Aqui é um corredor, mas tem que ficar do lado aqui, ó. Esse é um corredor, tem a parede, ela dá acesso pra outra sala, mas você consegue perceber atrás, tá? Além dela. É. Essas paredes internas, porra. Onde tá passando esse trem? Aqui em casa. Ah, é aí, né? As paredes internas elas são mais finas, Toff. Tá. Eu quero chegar aqui. Eu vou chegar aqui na porta. Porta aí? Tá. Deixa eu ver se elas fecharam ou abriram. Oh, mas por que eu joguei dois dados? Porra, é um só. Ok, porta fechada. Tá. Faça um silêncio de tudo. Quero tentar entender como que é esse lugar independente. Como é que é? Falei pro pessoal fazer silêncio de tudo. Ah, silêncio. Quero ouvir e tentar entender como que é os corredores. Entendi. Tem gente. Entendi, beleza. Você vai jogar sua percepção então, né? Sim. Pode rolar. 36. Uhum. Muito bom. Bom, já mandei pra Ciere aqui o pergaminho que ela encontrou. Bom, Toff. Tem dezenas de pessoas. É que tava dando pau aqui, mas eu consegui agora. Tem dezenas de pessoas circulando pelo castelo aí. Dezenas não, exagerei. Tem uma dúzia de pessoas perambulando pelo castelo. Certo? Você sente uma presença forte, extremamente poderosa, que é a presença da Pentar. Você reconhece o ki dela. Tá? Você sente um outro ki poderoso, parecido com o da Ciere, e você sente o ki da própria Ciere, não muito distante de onde vocês estão. O ki da Pentar tá nessa direção aqui, ó. Tá. E tá num andar diferente de onde vocês estão, tá no andar de baixo. Bom, não tem muita gente circulando no andar que a gente tá. Mas eu consigo sentir onde a Pentar tá e a Ciri tá. E qual que é a... Qual é a meta que a gente tem que passar agora? Vamos resgatar a Ciri e fingir que vamos para a cidade resolver alguma situação. Mas se a gente pode sair daqui? Você consegue ver se está tudo bem com ela? Com a Ciri? Aparentemente sim. Mas é para que a gente saísse daqui e depois ela encontrar a gente. Tá. Tem mais alguma coisa que vocês queiram fazer aqui dentro? Acho que é de suma importância a gente ter uma conversa com a Pentar. Esqueci o nome da Pentar. Pentar. Eu não acho que ela cairia num simples truque de ilusão igual esse. É melhor darmos o fora o mais rápido possível. Tá. Então vamos pra saída. E eu vou com total cautela. Se tiver uma pessoa que eu consiga pra se sentir, tipo, prever que ela vai atravessar o nosso caminho, eu dou uma parada, tentando anteceder os movimentos dela pra gente não se entendeu? Tá, você vai tentar evitar pessoas o máximo possível, então, né? Sim, então vou deixar o meu alerta total focado nisso. Tá, joia. Faz o seguinte, então. Deixa eu ver. Seria percepção passiva? Não, percepção ativa nesse caso, porque é você que tá agindo, né? Joga um teste de percepção. E Cera, o que você tá fazendo? Tô aguardando sua ação também. Ah, eu tô indo pra outra sala procurar mais coisas. Tá dando um vasculhar geral aí. É, vou dar um vasculhar geral no local. Enquanto ninguém me descobrir, eu tô lá procurando. Tá, beleza. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou jogar um D6 aqui. Pra ver o número de pessoas que vocês vão cruzar pelo caminho, ok? Se der um 6, vai ser inevitável um encontro, Toff. Porque vai ser uma situação em que vocês vão estar com dois grupos e você tem que ir ou pra um ou pra outro e não vai ter como você evitar os dois grupos. Tá? Tá, mas que fique claro que o caminho que eu vou tomar é exatamente o caminho da saída. O caminho pra saída. Né? Sim, sim. É que os caras, por causa da ação da Sierra, eles estão vasculhando o castelo, né? Então eles estão circulando o tempo todo. Em todos os lugares. É. Se sair 6, vai ser inevitável vocês encontrarem com algum deles. Beleza. Qualquer outro valor são grupos, o número de grupos que dos quais vocês conseguiram desviar. Yeah. Ok. Você, durante o seu caminho em direção à saída, você percebe em três momentos que tem grupos de pessoas no caminho que vocês estão fazendo. Isso obriga vocês a ou desviarem de caminho ou a aguardarem pela passagem deles e depois continuar. Certo? Depois que esses três grupos saem do caminho de vocês, vocês conseguem sair e alcançar os portões do exterior do armorial. Os soldados que estão lá, eles cumprimentam vocês, abrem o portão pra vocês saírem sem fazer qualquer pergunta pra vocês, e vocês conseguem sair em segurança desse lugar finalmente. Beleza. Daí onde a gente tá, a gente só passou na taverna no dia anterior. Tá. Deixa eu ver uma outra checagem aqui. Só um segundo. Rolar 2d10 aqui. Se sair dois valores iguais, enquanto a Siri tá perambulando ali, ela vai poder ter encontrado vocês também. Vocês vão poder ter cruzado com ela num desses grupos dos quais vocês... 6 e 3, não. Vocês não passaram nem perto dela. Ok. Prossiga, Toff. Eu vou ir pra direção de algum lugar que eu tenho certeza que eu não tô indo. A presença dos guardas da frente, o ki deles. Eu não consigo Tá. Entendi. Não, beleza, tranquilo. Certo, você vai... Pergunta. Você avança pra qual lado? Quando você sai de dentro do armorial, direita ou esquerda? Não faço ideia, é isso que eu falei. Eu olho pra uma direção e sei que ele está indo pra esse lugar. É isso que eu quero saber. Pra que lado você olha? Pra esquerda, pra direita ou pra frente? Quando a gente veio de cima. A gente caiu e olhou pra cara. Vocês foram flutuando e pousaram no meio desse bairro, perto desse armorial aí. Então, na hora que eu saio, eu dou uma olhada de dois segundos e vejo se eu encontro um ponto referente de uma escalagem que chama atenção, por exemplo. Ponto diferente do quê? Eu saí dali, olhei pra fora, olhei pra direita, olhei pra esquerda, rapidinho, só com o olho, não com a cabeça, e procurei um ponto de referência. Por exemplo, uma estalagem que chama atenção, entendeu? Ah, tá. Ok, então você foi pra direita. Ok. Tá. Vocês estão vendo aí na cidade, né? Oi? Não estão vendo na cidade, deixa eu botar a cidade aqui pra vocês verem. Entendi. E eu vejo se o caminho que eu estou fazendo, se o fluxo de cara que trabalha, né, que seria equivalente a soldado ou guarda, dali do lugar que a gente está saindo, o fluxo é grande. Ah, sim, tem um fluxo regular de soldados que entram e saem de tempos em tempos. Não, mas tá? Eu digo no caminho que eu estou seguindo. Ah, no caminho que você está seguindo. É. Eu vou andando pro caminho e tô vendo, tipo, ó, passei aqui, passou dois soldados, passou um, falei, ó. Tá, ó, você vem pra direita, como eu falei, tá? Em direção a uma taverna que chama a atenção de vocês, ó. O armorial tá aqui. E vocês vêm pra esse lado aqui. Beleza. Conforme vocês vão indo... Exato, vocês vão indo pro lado mais rico. Certo? Então vocês veem soldados circulando por ali, mas não são os mesmos tipos de soldados que estavam lá dentro. Eles diferem. A vestimenta deles é diferente, tá? Todos eles trazem no peito também um símbolo, diferente do símbolo que vocês próprios portam no peito de vocês agora, pela ilusão do Celerim, certo? Mas vocês cruzam com esses soldados, que eles estão patrulhando a cidade, eles são a força policial do local. Nada de incomum, nada de anormal. Até que vocês conseguem chegar numa taverna grande, e assim, a cidade ela é toda cheia de becos ao redor, tá? Em qualquer um desses becos vocês podem entrar e desfazer o disfarce de vocês, tá? Esses soldados com os quais vocês cruzam, todos eles possuem trajam armaduras vermelhas. Tá? Ah, pode ver. E o símbolo que eles trazem no peito é um escudo com uma espada, e no topo do escudo assim tem como se fossem lâminas circulares, como se fosse lâmina de foice. Vou mandar a imagem pra vocês já. Tá? Algum deles olha pra gente com estranheza ou eles, tipo, caindo? Se eles olham pra vocês? É, tipo, com estranheza ou eles estão cagando e andando? Deixa eu ver uma coisa aqui. Fechando a janela aqui. Estão indiferentes à presença de vocês, cagando e andando, literalmente. Beleza. Bom, eu já começo a não sentir com tanta força o ki daqueles soldados lá da frente. Exato. Vocês acham que é prudente que a gente volte ao normal ou a gente fique mais um tempo com esse disfarce? Baseado nas suas informações, eu acho que eles não seguem muito os preceitos aqui da cidade. Então eles são independentes, como posso dizer. Acho que não temos mais nenhum mal por aqui. Se não, algum deles já teria abordado para informar sobre alguma novidade. Tá, mas isso não responde a minha pergunta, se a gente deve manter o disfarce ou não. Então, se eu acho que não tem mais nenhum mal, eu acho que não tem mais por que se disfarçar. Tá, ok. Eu olho pros lados, já olho inclusive pra cima, e me certifico que não tem ninguém olhando a gente, e eu mando a mensagem pra ele. Já estamos fora, estamos seguros. Ok. Beleza. Sere, você tá vasculhando, deixa eu voltar aqui a outra cena. Eu tava vasculhando aqui o armorial. Tá? E aí, ó. Quando você tá aqui assim, ó. Diante dessa porta aqui, ó. Você escuta. Você sente seu anelzinho esquentando, vibrando e piscando no seu dedo. Tem gente perto de mim, próximo de mim ali ou não? Não. Não, e você tá no teto ou invisível, né? Eu tô invisível no teto. Né? É que eu não quero, porque, tipo, vai que eu vou responder e... E não é pra me responder e os caras me veem, entendeu? Deixa eu ver se tem pessoas próximas. Par não tem. Par, então não tem. Não tem ninguém ali perto. Nossa, fez até o barulhinho do anel tocando. Duas vezes, hein? É urgência. Caramba, eu vou ouvir, tranquilo. Você escuta a Tati falando pra você que eles estão em segurança já e do lado de fora. Responde? O que, que você responde? Eu vou falar assim, ótimo, eu estou colhendo as últimas informações e já vou me encontrar com vocês. Encontro vocês aonde? Toca seu anel, Toph. Você, se atender, escuta essa mensagem dela. Eu, antes de atender, eu olho de novo pra ver se não tem ninguém observando a gente. Certo. Porque assim, eu não fico parada. A gente continua caminhando normal. Uhum. Né? Um grupo parado ali é muito suspeito. Então a gente continua conversando, distraído e tal. Eu passo a mão como se fosse arrumar o cabelo só pra poder ouvir o anel, entendeu? Certo. Já estão sem disfarce, né? Sim. Estamos sem disfarce. Ok, beleza. Sem ninguém próximo ali suspeito. Certo? E aí você passa a mão no cabelo e escuta a mensagem da Ciere. Vou coletar as últimas informações e já sai. Onde que eu encontro vocês? A Ciere tá perguntando onde que a gente vai se encontrar. Vamos voltar aqui na taverna de ontem. Acho que é o único ponto de referência que todos conhecem. Aquela espelunca lá? É o que tem pra hoje, infelizmente. Ok. E o que vocês acham? Espeluca, cara, pra porra. A gente passa a noite lá? Ó, é um lugar ermo. Aparentemente não tem muita credibilidade. Então vai ser um lugar onde que as perguntas não serão feitas com frequência. Sim. A gente pode passar despercebido. Bom, se há portais aqui e eu conseguir abrir o meu semiplano, eu posso invocar uma daquelas mansões de antigamente para repousarmos. Pode ser. O que me assusta um pouco é o fato da gente estar de armadura. Não, gente, já tirou o disfarce. Não, a gente tá com a armadura do perereco lá. O carinha que deu traje. Ah, o do Ungaka. Isso. Todo mundo trajado igual. Aliás, falando em armadura, Lisbeth, joga um save intro de constituição, por favor. É verdade, peraí. Eu tô sentindo que ela tá com o negócio do lado vazio ainda dentro dela. Tá. Tô sentindo? Pera aí então, pera aí. Tá sentindo. Não, pera lá então. Vamos fazer uma sutura aí. Lisbeth, você foi ferida pela flecha, né? Sim, eu sinto ainda. Às vezes eu não sinto nada. Não é bem assim, não é bem assim. Joga o teste de constituição primeiro, depois a gente vai ver o que, que você sente. Ela fez um trocadilho, caralho. Eu não sinto nada, entendeu? ótimo. Nossa, eu que não entendi, verdade. Lisbeth, inspiração pra você de novo. Foi sensacional. Ela falou, porra. Eu sinto nada. Ela falou isso. Eu sinto nada. Vixe, agora foi ruim o teste, hein? Quando você fala, eu sinto nada, você sente uma cólica na sua barriga, Lisbeth. Mas é uma cólica tão violenta, que a Lisbeth ela se dobra no meio de dor. Eu sinto nada, se dobra ao meio, sentindo aquela dor. A Lisbeth, ela cai no chão, e aí quando vocês viram ela de barriga pra cima, vocês veem na barriga dela, onde tem o ferimento ali da flecha, que é um buracão, do qual deveria estar vertendo sangue, mas não está vertendo sangue. Porque no meio daquele buraco tem uma maçaroca negra se mexendo. Imagina que você tá mexendo uma panelada de brigadeiro no fogo, tá? Só que aquilo ali, na barriga da Lisbeth, se remexendo, mexendo, mexendo, mexendo, e se espalhando como se estivesse penetrando nas veias, assim, ao redor da barriga da Lisbeth, onde penetrou a flecha, vão se espalhando, assim, veios enegrecidos, tomando conta do corpo dela. Eu começo a aclamar. Você aguenta até a gente chegar lá na estalagem? Eu não tô aguentando agora. Merda. Tá, Seren, Murray, dá uma olhada pra ver se não tem ninguém observando a gente. Lisbeth, segura, talvez isso daí vai doer. Eu uso isso aqui, que eu não sabia que eu tinha, mas não sei nem por que tem isso aqui, mas enfim, faz isso aqui, eu manipular o nada. E eu tento arrancar, é como se fosse manipular a terra, moldar a terra. E aí eu tento manipular o nada e tirar todo esse nada que tem dentro dela. Entendeu? Caralho! Nem eu sabia que eu tinha isso na minha ficha. Apareceu aí do nada. Mas se tem, tá aí. Tá, eu vou te explicar de onde que veio isso e por que você tem isso na sua ficha. Lembra quando vocês estavam lutando contra a Ciere? Sim. Lembra quando vocês derrotaram, destruíram o golem dela? O golem Sim. dela não, a cria do vazio que ela tinha? O celestial dela? Vocês lembram que ela usou um poder pra curar o celestial? E depois ela passou a mão na perna do celestial, puxou o corpo do celestial como se fosse um líquido e arremessou, se eu não me engano, no Griel. Foi uma lança. E trespassou o Griel com uma lança feita de matéria escura. É. Ela tava moldando a matéria escura. E aí lembra que você trouxe a alma dela para dentro de si, vocês por um breve momento se fundiram, seus corpos, almas e mentes. Ela viu tudo que vocês tinham passado através dos seus olhos, e você viu tudo que ela tinha passado através dos olhos dela. Certo. E aí você viu como que ela fez aquilo, e você consegue replicar exatamente aquela técnica. Você passa a sua mão como se você estivesse fazendo tai chi assim no ventre da Lisbeth, e aí você remove aquela matéria escura que aparentemente está viva ou tentando contaminar a Lisbeth de dentro dela, e você percebe que você consegue dar forma àquilo. Que forma você dará a isso que você tira de dentro da Lisbeth? Tá, antes eu quero saber o seguinte, a hora que eu retiro esse... Isso daí é um organismo vivo ou é uma matéria viva? O que é isso? Não parece ser vivo. Tá se mexendo tudo, mas não emana a vida. Cara, que bizarro. Eu consigo colocar dentro de um frasco, por exemplo? Você consegue ver, você quase não consegue sentir. É como se isso aí fosse nada. Sim, entendi. Agora foi minha vez. Eu conseguiria colocá-lo dentro de um frasco, por exemplo? Sim. Então eu gostaria de colocá-lo num frasco. Eu pego o meu pergaminho com a tinta muito louca lá e tento desenhar tipo uma cumbuca, tá ligado? Cumbuca, certo. Vai, né? Um jarrinho de barro mesmo, que seja. Ok. E tento colocar essa matéria lá dentro e tampar. Beleza, você faz isso, coloca ela lá dentro e fecha. É de barro? Você molda o barro e fecha o frasquinho também. O negócio lá dentro tá instável ou tá estável? Ele continua se mexendo lá dentro, Toff. Certo. Bom, só aqui dentro vocês sabem que é... Bom, vocês sabem o que é. Lisbeth, você tá bem? Você tá se sentindo ferida? Ué, eu ranquei a matéria. Ferida, agora o ventre dela começa a sangrar, jorrar sangue. Porque ela tomou bastante ferimento, né, Lisbeth? Sim. Ó, presta atenção. Que o poder da Lena cura. Não toca nisso, deixa comigo. E eu só aponto o báculo pra ela pra curar. Não esquece que eu tô com o alerta ligado, eu tô prestando atenção. Se eu perceber que alguém que tá andando do lado parar, é porque essa pessoa previu a nossa presença e tá olhando. Ok. Tá. E eu curo a Lisbeth com o báculo, galera. Sem tocar. Certo. Toff, quando você faz isso, você cura a Lisbeth. Lisbeth, você está curada. Final, de novo. Quer ficar grávida outra vez ou não? Não. Beleza. Toff, você cura a Lisbeth. Quando você cura a Lisbeth, você ativa o báculo de Lena. O frasquinho, o jarrinho de vidro seu, ele começa a vibrar avidamente. Depois que termina de utilizar o poder do báculo, ele volta a ficar normal como estava antes. Foi o que eu imaginei. Eu tenho um pouco de receio. Isso foi outro grupo, tá? Eu tenho um pouco de receio que, de alguma forma, os itens que foram dados aos deuses pelo nada e o vazio também estejam nos observando. Bom, pra estalagem. Eu vou mandar mensagem pra Ciel pra que nos encontre lá. Tá todo mundo bem? Lídia, você tá bem? Bem, nossa, muito obrigada. Não agradeço, Lena. Agradeço a Lena. Se não fosse o báculo dela, enfim. Vamos. Vamos, ninguém nos observou. Por aqui. Eu não baixo a guarda nem por um segundo já. Tipo, tá. De observar, de percepção. Joga percepção, então. Ciere. Sim. Você está diante dessa porta. 30. E aí você escuta passos de pessoas se aproximando de você, tanto pela frente quanto por trás. Soldados estarão em breve aí dentro. E aí você vê dentro algo bizarro. Não. Dentro dessa porta, não. Tem soldados vindo. Vou pegar meu pincelzinho aqui. Estão vindo daqui e daqui. Isto. Soldados... Eu estou aqui. Exato. Soldados irão te cercar em breve. Tá? Já vou entrar. E... algo bizarro você vê. Tá? Porque quando você... olha... nessa direção aqui, ó... Você vê... saindo... daqui, vindo aqui, atravessando a fresta dessa porta e desaparecendo da sua visão, indo com tudo aquela gosminha negra. Antes ela tava toda ondulante, tipo uma lesminha, tá? Andando pra lá e pra cá, só que uma lesma rápida, tá? Agora o que você vê é diferente. É como se ela tivesse um objetivo. Não é mais uma lesminha indo pra lá e pra cá, oscilante, se ocultando nas paredes, nas frestas. Não, ela sai e vai andando em linha reta. Parece o caracolzinho turbo e atravessa a fresta da porta e desaparece atrás dela. Mas não parece que, tipo, os caras viram isso? Os guardas? Não, não tá vindo da direção dos guardas. Os guardas estão vindo de mais longe ainda. Ai, caralho. Vou atrás, vai. Tô curioso. Ele tá vindo pra cá. É isso. É isso. Vou entrar aqui também, porque eu sou curioso. Ok. Você abre a porta. A lesminha, ela tá descendo uma escada em caracol ao redor desse centro aqui, ó. Ô, caralho. Ao redor desse disco aqui. Tem uma escada em caracol que desce pro subsolo, pro solo, pro térreo. E ela tá descendo num tiro isso daí. Tô voando atrás aqui, ó. Tô descendo assim, ó. O bichinho tá indo, eu tô descendo assim atrás, ó, voando. Certo. Ok, você vai descendo. Bom, um detalhe. Você tá lendo aí que tá escrito, né? Isso aí é céu aberto. Não, sem problemas. Tá. Você vai descendo com tudo isso daí. A lesma, ela vai em direção à rua... Chega na rua, ela vira pra direita e vai correndo com tudo. Vai pra fora do lugar? Vai pra fora. Ah, não. Então eu não vou deixar ir embora, não. Não? Porque eu imaginei que era céu aberto, mas eu imaginei que isso era pra dentro da fortaleza ainda. Que só dentro não tem da fortaleza. Não tem teto. Só que ela sai. Ela vai em direção à saída da fortaleza. Ah, vai pra saída. Ela vai fazendo... Subir, vai fazendo ela, essa coisinha ela vai fazendo o caminho em direção à saída. Ah, então eu vou chamar a gosminha. Chamar a gosminha. Como você vai chamar a gosminha? Falou assim, ô nada. Que mais? Desenvolva. Eu vou chamar, sabe o que você chama? É que o personagem você chama pelo nome. Então eu ô vou nada. Chamar o nada. Ô nada, o que você mim? Quer? Nada. A gosminha simplesmente ignora você. E corre em direção à rua. Eu vou puxar um pedacinho dela assim, ó. Vem aqui, filha. Quero falar com você mesmo que eu tô falando. Quando você faz isso, você arranca um pedaço dela. Fica na sua mão se mexendo, tentando ir em direção à massa maior dela. E a massa maior dela sai em direção à rua desesperadamente. Você fica com aquele pedacinho ali que fica se mexendo como se fosse uma pena segurada na sua mão e você estivesse soprando essa pena pra frente. Ele fica se mexendo assim, como se fosse uma cobrinha querendo sair de você. Ai, pelo menos eu já sei como achar a gosminha depois. O que você faz? Você tava mandando mensagem pra Ciere, né? Ah, ela mandou, eu não lembro se ela mandou uma mensagem pra mim. Ela disse que ia mandar, mas ainda não enviou, né, Toff? Toff? Não, mas eu falei assim que terminar, eu faço percepção lá pra ver se não tem ninguém olhando, aí eu falo, já estamos indo pra estalagem. Isso. Lá. Ok. Seu anel toca, Ciere. Tá? E Toff, você acaba de mandar a mensagem pra Ciere e você percebe algo estranho. Espera aí que o trem buzinou aqui, repete. Porra! Valeu, Gui! Eu vou. A hora que eles falam que eu tô indo pra estalagem, eu posso responder pra ela? Pode. Lembra que agora você está do lado de fora, no pátio aí do local. É. Eu vou falar assim, tudo bem. Eu acho meio longe, mas tudo bem. Se vocês preferiram. E eu acho que tem um pedaço do Nada do Vazio correndo pela cidade. Então cuidado. E eu vou voltar pra onde eu tava lá dentro. Ok. Quando você se vira pra voltar, você nota o seguinte. No portão, os guardas, todos que estão ali vigiando o portão, aqueles guardas que estão lá de fora, que receberam vocês, eles rapidamente entram, fecham o portão e se escondem atrás do muro. Ih, moiou. Vamos lá ver Toff, o que aconteceu. Toff, você percebe uma comoção na cidade, tá? Movimentação muito grande das pessoas na cidade se afastando da rua onde vocês estão. Certo. E aí subitamente entra alguém no beco onde vocês se refugiaram pra tomar as ações de vocês, tá? Entra um homem que parece um centauro. Só que ao invés de cabeça de corpo humano, de torso humano, o torso dele lembra o torso de um sátiro. Ele tem chifrinhos de bode, certo? Ele vai entrando nesse beco com cara de visivelmente assustada, tá? Passa por vocês, ignorando a presença de vocês, e vai se afastando o mais depressa possível de onde vocês estão. Ô, amigão, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Ele olha pra trás, na sua direção. Ela tá vindo! E sai a galope. O mais rápido possível. Malandro. Vocês ouviram isso? Ela tá vindo. O que é, eu não sei. Peraí, se ele tá mandando mensagem. Ah, droga. Temos um grande problema. Tenho nada e o vazio, aparentemente, saindo pela rua. Ele tá vindo atrás dessa matéria aqui? A pessoa que tá saiu correndo é como se fosse um guarda. Não, falou que não é vazio também. Não é como se fosse um guarda. Não. Não é. Deixa eu ver se eu tenho uma foto fácil dele aqui, eu mando pra vocês. É um sátiro, não é, mano? Tenho uma foto fácil aqui pra mandar pra vocês. Me deem um segundo. Um silfo, né? É, como se fosse um silfo. É, tipo. Vocês ouviram o que eu falei? Que a Cira falou? Sim. Vocês não estão nem um pouco preocupados? Não, sim, eu tô esperando ver qual que é a imagem do cara. Pra ver se eu faço uma coisa ou não. Será que tá vindo atrás do nada vazio que tava na Lisbeth? Lisbeth, você tá marcando? Você tá do meu lado, como que você tá aqui? Aí já tem que tirar um pouco de vida. Nesse caso você pode voltar a voz dele, então. Né? O que foi? Muta Ela abafa o microfone. Não faz sentido. Ela não quer falar com você. O que aconteceu? Tá fudido. O que aconteceu? A Denise, ela mutou o Didi, só que ela tá com fone que abafa o som. Ah, e não ouviu. Ela não tava ouvindo o Didi de nenhum jeito. Não, pode deixar normal aí, Dê. Porque o que eu fiz? Eu mutei o microfone da Denise, mas eu consigo ouvir ela pelo microfone do Didi. Alto e claro. Então tá tranquilo aqui pra mim. Pra mim não tá duplicando som nem nada mais. Tá, peraí. Peraí que eu vou pegar a imagenzinha do cara aqui e mandar pra vocês. Nossa, tem alguém digitando com muita raiva aí. O teclado é barulhento. É o teclado mecânico, só. Tem alguém digitando com muita raiva, é bom. Ih, ah, copiou. Queria eu que fosse. É o teclado normal de 50 conto. Peraí que eu tenho que salvar a imagem e botar ela aí pra vocês. JPG. É porque em off eu sei quem que é, mas eu quero ver se em on dá pra dissociar. Como, quem que é o que, mano? Que tá vindo. Mas sim. É, então, em off eu acho que eu também sei quem que é, mas em on dá pra deduzir também, Bradão. Não, então, mas é que eu não sei essa informação vindo da pessoa. Não, mas aí você tá achando que quem? Que é a Rainha da Dor? Ou é a... É a Dama Sombria, a Dama da Dor, sei lá o nome dela. Dama da Dor, né? Carregando a imagem do carinha pra vocês. Eu tô carregando a imagem. É a imagem do carinha que passou por vocês, tô mandando aí. Okay. No Roll20 mesmo. Beleza. Nossa, que da hora. O cara é um sátiro centauro, velho. É. Tô bugado. Um silfotauro. Meu Deus do céu. Tá aqui no... Ela tá vindo, ela tá vindo, ela tá vindo. Ele pega e vai embora, e some. Tá. Eu falei o negócio lá da nave vazio. Será que aquela criatura que a Siri disse tá vindo atrás do que tava na Lisbeth? Bom. Tem de possibilidade. Eu vou tentar me livrar disso. Vocês todos agora começam a perceber movimentação, agitação na cidade, pessoas se afastando, tá? Pessoas correndo de um lado pro outro. O que você vai fazer, Toff? Eu posso fazer um insight. Quer dizer, eu gostaria de saber se a esfera da obliteração aniquila essa matéria do vazio. Joga. Pode ser arcana. Os demais estão fazendo o que enquanto isso? Estão só aguardando? Vocês estão... Não, eu vou sugerir pra gente se apressar e sair da rua pra evitar essa aglomeração aí. Eu ia sugerir proteger o público mais. Não sei o que tá acontecendo, nunca vim aqui. Quem mais? Bom, a gente pode... Aguardando, mas a gente tá andando. Tipo, sabe, na minha opinião, acho que a gente deve... Provavelmente a gente vai tentar bater de encontro, ver o que... Não, bater de encontro não, mano. Tá todo mundo correndo no negócio, não fica bater de encontro. Ah, mas vocês são os heróis. Ah, então, aí, ó. Não, a gente não é herói, não. A cidade é cheia de heróis. Aí é meio... Tem nem que isso. Eu, herói? Não sou, não. Não sei nem o que é isso. Líder! Toff. Oi. 17 de arcana. Quando você. Quando a Siri usou a esfera pra se destruir. Tá? Você sabe que a Sierra, ela foi... De alguma forma, ela foi enviada pro nada e pro vazio. Tá? Talvez, se você usasse uma esfera de obliteração, isso enviasse essa gosminha aí de volta pro nada e pro vazio. Ou talvez não funcionaria, porque poderes similares a esse, vocês lembram que não estavam funcionando legal nas coisinhas, nas crias do nada e do vazio nos celestiais que vocês enfrentaram. Certo. Tá? Ser, o que você faz quando você vê o tumulto? Você volta lá pra dentro e ignora tudo? Ou você fica pra ver? Não, volta lá pra dentro. Parece que não tá uma coisa muito boa ali fora, não, né? Os soldados, eles se escondem atrás do muro. Como se fosse passar... Como se fosse passar o cadeirudo ali e eles se escondem dele. Vou entrar no castelo deles ali de volta. Tá, beleza. Vocês. Toph, você vai tentar obliterar? Os demais. Morre. Qual que é a ação de vocês todos? Morre. Oi. Você está com a pedra do fogo, não está? Sim, ó, está encravada na minha mão. Certo. Toph, queime. Destrua, oblitere isso. Com a chama da criação. Interessante. Ah, tu não vai atacar. E vamos nos apressar. Eu posso tentar sentir isso de que eles estão correndo? Se eu consigo sentir uma presença muito forte? Pode. Tá. Joga sua percepção aí pra você focar em sentir o ki dessa criatura. E a gente tá andando, a gente não tá parado, beleza? 41. Pra potencializar o ataque, né? Você sente com clareza, Toph. Joga um save intro de constituição. Tá. Só um segundo. Constituição. 25. Toph, você desfalece. Eita. Caraca! A Toph, ela... Vocês percebem que ela tá tentando se concentrar e ela... daquela... desabada no chão. A Toph, ela fica toda moloide no chão. Você não chega a desmaiar, Toph. Não chega a perder a consciência, mas você fica toda moloide no chão. Eu não sei que eu posso falar ainda? Blá, tipo o Jar Jar Binks quando toma choque. Eu não sei o que é, mas tá muito forte. É muito forte essa presença. Venha, rápido, então vamos se esconder. Aqui tem um beco. Quando você vai pegar a Toph, Celerin, pra vocês se esconderem, vocês olham na direção de onde vocês vieram, quando vocês entraram no beco pra desfazer o disfarce, e aí vocês veem alguém passando. Vocês veem duas coisas. Tô mandando uma imagem pra vocês aí. Primeiro de tudo, vocês veem uma gosma preta, igual aquela que a Toph enclausurou, e essa gosminha entrando no beco indo na direção de vocês. Segundo, vocês veem uma outra criatura flutuando, beco adentro. E aí vocês veem que a gosminha, ela para. Ela fica paralisada. É nóis. A gosminha, ela fica paralisada. Certo? Essa figura, ela tá flutuando, sem seus pés tocarem o chão. Ela lembra como se fosse uma mulher. De pele, assim, de ébano, meio prateada, flutuando a meio metro do chão, num vestido vermelho-alaranjado, esvoaçante, cheio de como se fossem caudas que terminam em lâminas pontiagudas. O seu corpo, ele é moldurado numa espécie de uma coroa, metálica, afiadíssima. E de sua cabeça, ou de sua coroa, vocês não sabem exatamente, saem diversas lâminas curvilíneas e extremamente afiadas. Essa mulher, ela traz os braços cruzados diante do peito, as mãos ocultas dentro das mangas de seu vestido, tá? E ela flutua lenta e calmamente na direção dessa gosma negra que está tentando ir na direção de vocês, mas que está paralisada. Tá? Essa mulher, ela para a cerca de alguns centímetros dessa gosma negra. Então ela tira uma das mãos de dentro do vestido, de dentro das mangas ali, aponta na direção dessa gosma, e aí vocês veem essa gosma ela sofrer um efeito bizarro. Sabe quando você pega uma folha de papel, segura na sua mão e coloca fogo na ponta, e o fogo vem consumindo aos poucos esse papel? É exatamente uma coisa parecida que vai acontecendo com essa gosminha negra, tá? Só que diferente do papel, ele vai sendo como queimado ali, consumido, e vai deixando uma borda preta que vai se tornando em cinzas que vão flutuando em direção ao ar. Quando esse brilho alaranjado toma conta da gosminha, da essência dessa gosma negra, e vai avançando pelo corpo dela, não vai sobrando qualquer vestígio dessa gosma preta. Conforme o que vocês julgam ser um tipo de chama alaranjada, vai avançando nessa gosma, até que a gosma deixa de existir por completo. Carregou aqui. Vocês podem ver aí, diante de vocês, a donzela da dor. Não posso saber se ela é boa ou ruim. Depois que ela desintegra... Porque da dor não quer dizer que ela não foi. Ela não possa infringir dor em pessoas ruins, não em pessoas boas. Mas aí dor também se vontade, mistura com prazer, né? É, mas se ela gosta de dor... Cara, o Matoff conseguiu tirar 2-12. Mais duas dessas vai pra cadeia, hein? Ela desintegra a gosma e ela flutua na direção de vocês. A presença dela por si só é enregelante para os seus corpos, e vocês ficam paralisados diante da grandiosidade daquele ser que passa perto de vocês. Ela vai indo na direção de vocês e ela ignora a presença de vocês. Passa por vocês e vai diante de um homem que está como nessa imagem que eu estou mostrando para vocês, um homem que está no final do beco, já numa rua grande. Ele se prostra de joelhos, reverenciando ela. Ela vai flutuando na direção dele. E aí ela passa por ele. O seu vestido toca assim o rosto desse homem, tá? Como se fosse um toureiro, deixando que o touro passe pela sua capa, tá? Ela passa o vestido por cima desse homem, flutua e continua seu caminho, como se ignorasse o homem. Tá? Depois que ela termina de passar, o corpo do homem cai no solo. E vocês olham para esse homem e a pele dele foi inteira arrancada, fatiada e jaz em pedaços minúsculos no chão diante dele. O homem ele cai no chão inconsciente, aparentemente em coma. A frente do corpo dele, sem qualquer vestígio de pele, está em carne viva, cheio de cortes profundos. Essa criatura passa por esse homem, larga ele nesse estado, esse homem que reverenciava ela como se fosse uma deusa. E ela segue o caminho dela, zigue-zagueando pelos becos de Sigil, até desaparecer da vista de vocês. Eu recobro a minha integridade. Você aos poucos, Toph, você vai retomando o seu fôlego e retornando ao controle pleno das suas faculdades motoras. Tá, eu vou na direção desse... Eu vi o que ela fez com o cara. Viu. Eu vou na direção desse cara. Ele é o homem que passou correndo? Não, não é aquele centauro. Um outro homem. Como se fosse um mendigo ali. Eu vou na direção desse cara e ele tá no chão ainda. Tá no chão, caído. Tá morto ou tá vivo? Tá morto, né? Vivo, bem fraco. Tá. Tá em coma, literalmente em coma. Eu olho para os lados, vejo se não tem ninguém olhando. Aham. Murren, termine o serviço. Destrua esse resto do nada do vazio, enquanto eu tento trazer de volta a integridade desse homem. Aponto o báculo pra ele. E tento curá-lo. E tento retornar a pele dele. Tá, certo. Você vai fazer isso de forma furtiva? Que você vai... De que forma você vai fazer? Descreva em minúcias de detalhes, por favor. Eu chego próximo. Uhum. Falo, Eu falo isso pro Muri enquanto tô me aproximando do cara. Olho pra ver se não tem ninguém olhando. Tá? Uhum. Me abaixo perto do cara, com o báculo na mão. Uhum. E como vou explicar isso? Eu deixo como se fosse o báculo encostado, tipo assim, no meu corpo, apoiado na minha perna, de modo que eu consiga. Como se fosse um cajado de mago mesmo, que ele não tá usando. Tá. É, tipo, segurando. Você tá tentando ser furtiva, então. Basicamente. E ao mesmo tempo, pelo que eu entendi, você tá com a percepção em alerta ali aos redores. Sim. Ok. Beleza. Você vai, aproxima o báculo do homem, ativa o poder de Lena. Isso foi uma pergunta? Isso foi uma pergunta. Ah, tá. Sim, ativo. Ativa o poder de Lena. O corpo do homem, ele volta à aparência normal dele. Ele é curado. Ele continua no chão caído, só que agora ele tá só desmaiado. E o corpo dele curado. Okay, e Toff? Jeff, só tinha aquela gosminha lá ou tem alguma outra mais? Só tem duas gosmas. A que tá dentro do jarro lacrada e aquela que ela obliterou. Obliterou, então não tem mais nada. Obliterou pra nós. Destruiu a gosma por completo. Toff, quando você termina de curar o homem, vem um homem à direita de vocês na rua, tá? Ele sai de uma rua menor, um bequinho, vem correndo na sua direção. Ela tá voltando, ela tá voltando, ela tá voltando. Ah, droga, droga, droga. Tem algum lugar que a gente possa se esconder dela? Tem, aqui, rápido, entre. Ok. Gira a porta. Eu coloco esse antes. Hoje eu uso o meu talento do Dash e tento colocar esse cara em algum bem próximo como se ele só tivesse encostado ali bêbado, por exemplo. Tá ligado? Pra não deixar ele no chão normal. Ok. Porque ela veio atrás dele, certo? Ok. O quê? Cara. Ela vai ver o cara que o cara tá normal, ela vai querer matar o cara de novo. Por isso que eu falei que eu mudo de lugar, coloco ele no outro beco. Pra pensar que não é eu mesmo. Ok. Então vamos descrever a cena. A Toff, ela tá numa rua principal. E transversal essa rua principal tem um beco onde tá o Murren, o Celerin, a Lisbeth, o Theon e o Griel. Você vai, cura esse homem, passa um cara por essa rua principal. O cara vem de um outro beco transversal. Passa pela rua principal gritando, ela tá voltando. Entra num outro beco mais pra frente. E aí você pega esse homem, você leva pra um beco na direção oposta onde estão o Murren e o restante do grupo. Ou no beco que eles estão. Ou num outro beco na direção de onde eles estão, Toff. Pode ser no mesmo beco que eles estão. No mesmo que eles estão, ok. Ou se ele já vai abrir a porta, então a gente só entra. Certo, beleza. Consegue carregar ele até o beco sem dificuldade. Coloca ele no beco. Celerin, você abre a porta. E aí todos vocês entram. Tá? Uma fração. Quem entra por último? Acredito que. Suponho que seja eu, né? Porque eu deixei o cara lá. Bem lógico. Seria eu, acho. É, acho que o Celerin pra fechar a porta, então, né? Pode ser. Fechar a porta. Celerin, quando você. Entra no seu plano e você vai fechar a porta, você vê virando no beco, indo na direção de vocês, a Dama da Dor. Seus olhos, você tem a impressão deles faiscarem na sua direção e eles encaram os seus olhos, você faz contato visual com ela no exato instante que você fecha a porta e a entrada pro seu semiplano desaparece de Sigil. Ok, e qual save eu faço? Faz um save de cagaço aí. Eu não tenho medo. Não precisa fazer save. Não precisa fazer save. Mas vocês podem fazer. Deixa eu ver. Não pode fazer nada não. Pode fazer nada não. Não tem o que vocês possam fazer. Vocês estão em segurança agora no semiplano do Celerin. Ou é o que vocês acham? Posso fazer um insight pra confirmar uma informação? Pode. Me diga okay. Que informação que é e faça o seu teste. Ela não veio atrás do cara. Ela veio atrás do cajado. Atrás do cajado, eu também penso a mesma coisa. Você invocou o poder de um deus aqui. Aham. Uhum. Então vamos fazer o teste. Ver se tem algum tipo de lógica. Ou pode ser também o nada vazio. Saiu lá de dentro da casinha lá. Lá de dentro do... do... Pode ter sentido o poder do armorial. Porque assim, saiu a Lisbeth primeiro do armorial com o nada vazio, ok? E depois saiu a lesinha lá de dentro, ao mesmo tempo que eu usei o poder, né? Então uma coisa ou outra coisa tá... Ela pode ter sentido o poder da lesinha. Sim, também pode ter sentido o lado vazio na Lisbeth. Não, tá no frasco agora, porque ela tirou. Ela não, foi atrás... A princípio, a gente saiu do armorial e a Lisbeth tava com bagulho. A gente tava andando pelas ruas e a Lisbeth se queixou de dor no negócio. Aí foi a hora que eu tirei o negócio dela, usei o poder do báculo. E aí depois, nesse meio tempo, saiu a lesma do lado do vazio lá de dentro do armorial, que foi quando a Sierra avisou a gente e ela tava vindo na nossa direção. Ao mesmo tempo que a Dama da Dor também tava vindo. Ou seja, ou ela sentiu o poder do báculo e já veio imediatamente pra cá, ou ela sentiu o lado vazio que tava na Lisbeth, entendeu? Sim. Ou a gente não sentiu porra nenhuma, só tava dando rolê. Não, ela não dá rolês, isso a gente sabe que ela não dá rolês. Ok, quanto deu a intuição, Celerim? 23. A encarada que ela te deu deixa claro pra você. Ela está atrás de vocês. Está atrás do cajado. Invocou o poder divino. Exato. Era o que eu queria. Ok. Não. Pra finalizar, vamos voltar um pouquinho só pra Ciro pra encerrar a parte dela lá também. Já são quase agora 8, o sepultamento. Gente. Agora o sepultamento. Ciri, você volta lá pra dentro, invisível ainda. E vai fazer o quê? Vou continuar procurando coisas pra gente. Você vai invadir todas as portas? Vou. Ok. Quando você chega, Ciri? Nessa porta aqui, ó. Obrigado. Ela tem uma tranca. Mas que porta? Eu não tô vendo, acho que porque tem as duas imagens em cima, amor. Eu tirei a imagem de cima. Pra mim. Achei. Quando você para diante dessa porta aí, depois de todas as portas que você vai passando, essa porta ela tem uma tranca extremamente complexa e intrincada. Pra qual, obviamente, você não tem a chave. Obviamente, eu não tenho. Dá pra passar pelas frestas? Não. Não tem frestas. Não tem frestas? Dá pra passar pelo buraco da fechadura? Você olha no buraco da fechadura e você não enxerga do outro lado. Você é pulga agora? Eu posso virar, né? Ah. Você não consegue enxergar o buraco do outro lado. Nem frestas. Parece que essa porta ela tem um fechamento perfeito. Tem proteção mágica? Na porta? É? Não. Caralho, como esfriou, velho. Não? Não. Tô querendo fazer uma cagadinha. Eu vou tentar abrir. Okay. Vou no safe por enquanto. Vou tentar abrir com o kitzinho de ladrão. Joga aí então sua prestidigitação. Sua ladinagem. É ladinagem. É ladinagem. Tormenta 20 é ladinagem. Ladinagem, né? A propósito, eu já li o livro de Tormenta 20 e tá muito bom o jogo, viu, gente? Acho que a gente deveria fazer um playtest. O que foi o playtest? Eu não sei como é que foi o playtest, viu, Gui? Mas eu li o livro básico, agora que tá na versão 0.7, porque ainda não terminaram de editar todos os capítulos. E assim, a parte de jogo, de mecânica, eu achei muito da hora. Nossa, vou rebolar. Jogou um 9. Rerola aí. Tenho mais 5 do que tá marcando aí, só que por algum motivo não tá marcando. Depois você adiciona uma aura. É, tem que adicionar uma aura. Não sei como é que adiciona esse caralho. Mas então dá 34. 34. Ok. Deixa eu consultar aqui minha tabelinha. E ver se você consegue abrir essa porta. Ou não. Cadê? Pera aí. Karma. Karma. Não, tô calma. Aqui. Não consegue, ser. Você não quase, consigo? Você quase desvenda o mecanismo ali da fechadura. Tá, você sente que você tava quase conseguindo e na hora que você vai girar, não dá. Você sente que você, se insistir um pouquinho mais, talvez consiga. Vou usar um passo das brumas, então. Ah. Imagina que o mestre 18 no dado eu não vá tirar. Ah, tá. Ok. Passo das brumas pra entrar na sala? Vou tentar, pode dar merda? Pode dar, mas... Ok, você usa passo das brumas. Entra dentro da sala. E aí, sério? Você vê lá dentro dezenas de armas penduradas nas paredes, em cavaletes no meio do salão. E todo esse equipamento bélico brilha ante seus olhos. Gosto desse lugar. Você entrou no depósito de armas mágicas do Armorial. Bom. Só tem arma, arma mesmo? Arma, arma. Não, vou dar uma olhadinha o que tem de bom, o que eu posso levar pra minha galera ali. Tem armas mágicas de monte. Tudo quanto é tipo, praticamente. Ah, pegar umas. Pegar umas? Ok. Descreve um tipo de arma que você vai pegar. Um só? É, a primeira que você vai pegar, né? A primeira pra disparar o alarme? Exato. Ah, tá. Deixa eu ver. Só tem arma de espada essas coisas. Cajada essas paradas não tem, né? Como é que é? Só tem arma tipo de espada, adaga, essas coisas. Sim. Porque pra mim cajado é uma arma também. Tem alguns bastões, alguns bordões de metal que brilham também. Tá pra... um bordão primeiro. Um bordão? É. Ok. Quando você pega um bordão e você tira ele do suporte, que ele tá do cavalete que ele tá... A sala inteira fica vermelha. Uma luz vermelha emanando do teto. Você escuta o som de uma corneta ecoando. E você sente seu corpo formigando. Ai! É. Errou. Errou. Meu corpo formigando. Sim, você sente seu corpo formigando. Joga pra mim aí um saving throw de... Deixa eu pegar aqui pra ver. Pera só um segundo. Tem que pegar um outro livro. Voltei. Cadê? Cadê? Constituição. Moiou. Ah, se fuder. Se fuder. Caralho. O 20 foi o que te salvou, viu? Ai, caralho. Larga do caramba. Vocês estão trolando com esses 20 hoje, hein? Puta que pariu. A sala inteira ela fica vermelha. Você toca no negócio, quando você tira da prateleira, você sente seu corpo inteiro formigando. Tá? Você sabe que alguma coisa disparou no seu corpo ali. Algum tipo de magia atingiu o seu corpo. E... você sabe que você conseguiu resistir ao efeito, mas você não sabe que efeito que era. Tá? E aquela corneta tocando... ecoando por todos os lados ali. O que você vai fazer? Tá disparando, né? É. O bordão eu peguei. Pegou. Vou guardar na mochila, então. Ok. Mochila de carga, dá pra enfiar lá dentro. Vai sair? Só vou dar 360 assim, tem alguma coisa no vazio ali, ó. Mas eu imagino que não, porque só armas acho que não vai ter. Coisa do vazio? Não, não tem nada do vazio. É. Tem uma porta secreta ali? Hã? Tem uma porta secreta pra mim entrar? Porta secreta? Você vai procurar? É. Ah, rapidinho, acho que dá, né? Tô invisível mesmo. Tá, você pode procurar uma porta secreta. Joga investigação. Investigação? É. Tá bom. Ok. Você sai procurando porta secreta, tateando o chão, né, olhando as paredes. E aí você percebe que aqui... e aqui... se abrem. Achei. Ó, aqui... e aqui... se abrem duas portas. E de dentro dessas portas saem soldados, saem guardas. Achei a porta secreta. Ô, caralho. Sai um guarda daqui. Não, dois guardas de onde eu apontei. E três guardas aqui da outra. Okay. Eles saem de dentro da sala, armados com bestas e espadas e machados. E aí um deles aponta pra você. Ah lá, uma invasora. Caralho, o cara tá me vendo? Sim, ele está te vendo. Bom sinal, teleportei pra fora. Você conjura a magia de teletransporte, ela não funciona. Tchau. Mas eu tenho campo de magia ali que eu esteja vendo. Hã? Campo de magia ali? Essa luz vermelha, ela ofusca seus olhos e impede você de ver as auras mágicas das armas. Tudo vermelho agora. Entendeu? Posto. Você Entendi. Está num gigantesco campo anti-magia. Problemas pra mim. Hã? Tem problemas pra mim. E aí, o que você vai fazer? Eu? Deixa eu ver. É bem alto o negócio, né? 6 metros. Um pouquinho boa. Daqui de onde eles vieram, parece que a luz alcança também? A luz vermelha? É? Não. Não parece ou não alcança? Não parece. Eu não entendi. Acho que a pergunta que eu fiz também, a resposta também é uma beleza. Não parece. Não parece que tem luz aqui. Não parece. Mas pode ser que tenha. Pode ser que tenha. Mas onde é difícil tem dizer. Menos mesmo? Mas é difícil dizer, porque é uma luz vermelha, sabe? Não, e aí fica difícil de você enxergar. O que foi? Tudo bem, não tem problema. Uhum. O que você vai fazer? Qual dos dois lados tem menos guardas? Que eu esqueci já. A direita. É onde é menorzinho, né? É. Na verdade, esse salão, ele tem mais ou menos o dobro do que tá mostrando aí, tá? Ah, tá. Não tem problema. Esse portal aqui, ó. Por onde os meninos atravessaram. Ele pega um quadrado só. É que se eu fosse fazer o castelo maior pra caber os quadradinhos aí, ia ficar muito lerda pra gente jogar. Não, sem problemas. E aí? Vou entrar ali na sala pra ver se pega ou não. Se tá ali o campo de magia também. Entrar passando no meio dos guardas que estão indo pra te atacar? Sim, sim. De que forma? Eles vão me atacar, né? Eles vão te atacar, claro. Estão aí pra isso. Vou só erguer a mão. Qual? As duas, né? Ah, bom. Ergueu as duas mãos? É, vou só erguer as duas mãos. Ok. Eles vão vindo, então. Por aqui, assim... Oh, caralho. Esse negócio não tem um pool de ferramentas bom. Vão vindo por aqui assim, ó. Pra cercar você aqui nessa meiuca aqui. Uhum. E aí eles te cercam, né? Mais ou menos cercam, porque tem prateleiras aí, né? Sim, sim. Parada, parada! Quem é você? Como conseguiu entrar aqui? Vou ficar sem falar nada pra eles. Sem falar nada? É, tá. Mas vou fingir que eu não tenho essa habilidade. Ok, eles pegam suas mãos que estão pro alto, vão abaixando suas mãos e algemando você com as mãos pra trás. Ok? Aí eles põem grilhões também nos seus pés. Uhum. E aí colocam você de joelhos. Uhum. E aí... Um rolê fudeu. E aí um deles fala... Depressa, vai chamar a mestra Pentar. E aí um deles vai até a porta aqui. Uhum. Ele tem chave pendurada no cinto. E aí ele destranca a porta e sai. Uhum. Quando ele sai, ele fecha a porta ao sair. O que você faz? Como que os caras estão dispostos ali? Estão ao seu redor. Tá, ao meu redor eu vou aguardar. Ok. Por quê? De que forma você queria que eles estivessem? Não, varia. Varia. Ok, vai aguardar? Não tem como lutar com eles. Tá, beleza. Você fica ali esperando. Passa-se alguns minutos. Vem pela porta de entrada aqui. A Pentar e o demonião amigo dela. Uhum. Mais alguns soldados. E ela fala, finalmente encontramos o tal invasor que vocês disseram. Ei você, quem é você? Por que está aqui? É boa tarde já, né? É boa tarde já. Eu falo assim, ah, boa tarde, Pentar, falaram isso? Quem é você? Falaram que vocês têm informações sobre a entropia, estou atrás delas. Quem é você? Prazer, eu sou o Noctis. Noctis. E por que você quer informações sobre a entropia? E por que você as está procurando dentro do nosso armorial de armas mágicas? Geralmente é o local mais fortificado, é o local onde se guarda as coisas mais preciosas. E eu quero, querendo ou não, eu quero encontrá-los. Acho que eles estão demorando para chegar ao fim. Eles quem? Já era pra eles terem destruído muitos mundos. Acho que algo está impedindo eles. Quem? Eles quem? Do que você tá falando? A entropia, caramba! Filha da puta. Como é que é? A entropia não é o fim do universo? Não sei, me diga você. Eu sei que você sabe, já me disseram que vocês sabem. Prossiga. Me disseram que vocês têm informações. Pelo que eu tenho de conhecimento, já era pra esse entropia, né? Já ter destruído muito mundo. Eu imaginei que esse aqui seria o primeiro. Uma vez que ele não está destruído ainda, acho que tem algum problema. Prossiga. Estou atrás das informações que vocês têm, porque já que vocês são os que mais têm informação, acho que são vocês que estão impedindo eles. Blasfêmia! Por quê? Nós veneramos a entropia. Ela é o destino do universo. Não sei, não. Não foi o que me disseram. Joga enganação, vai. Como eu sempre digo, a melhor perícia que existe no RPG se chama enganação, blefe. Enganação. Caralho, eu não perdi, caralho. Pô, nossa, enganação. Você não tem enganação? Não, tenho. Eu tenho 100% em todas. Vamos falar agora a intuição da dona Pentar. E definir o seu destino. Cadê aqui? Blá blá blá blá blá blá blá blá blá. Puta que pariu. Deu 19. Gasto meu ponto e rolo um D6. Vou rolar um D6. Vinte e dois, puta que pariu. Ok, Siri. Ela fala pra você. O que você está dizendo é bobagem. Nós estamos aqui pra trazer. Realizar a entropia, não para impedi-la. E por que você está invadindo o nosso armorial? Diga, Noctis. Como você sabe tanto sobre a entropia? E por que de verdade, caralho, você, mano, está aqui? Tô falando aqui e eu tô mutado. É. Tá falando bastante, então, dentro do tá falando fia. Bastante. Ah, é quando não tá dando atenção. Não tá ouvindo. Caralho. Eu mutei aqui, que minha mãe veio aqui, eu peguei e esqueci de desmutar. Acontece. Eu vou olhar pra ela como se eu estivesse analisando se ela tá me falando a verdade ou não. Ah. Analisando do jeito que ela analisou a gente quando a gente chegou, assim, olhando pros pés. Uhum. Olhando bem ela. Ok, você assim, tem uma vantagem nisso. Ah. Fala. Se é verdade o que você diz, então eu peço desculpas por invadir. Eu deveria ter chegado e me apresentado. Eu sou o Noctis e eu acho que nós temos o mesmo objetivo em comum. E como você me prova isso? Se você tirar o grilhão, eu mostro. Eita. Tira não. É só o da mão, não precisa tirar o do pé não. Ela aponta pra um dos soldados e pede pra tirar o grilhão. Vai deixar as coisas pretas de novo? Não. Ele tira o grilhão e eu tiro um pedacinho da... Do nada, do... Da gosminha que eu tirei. Ah, filha da puta. Você tava com isso na mão, né? É, então. Ok. E aí você faz o quê? Mostra pra ela. Ela entra na sala. Ela entra na sala. Isso, vem olha, pra mim. Olha pra aquilo. E estende a mão pra você. Tá. Eu jogo pra ela. Ela pega o negocinho, cai na mão dela. Vai subindo pelo braço dela. Vai em direção ao olho dela. E entra no olho dela. Quando entra no olho dela, ela assume aquela coloração, a tom da pele dela toda enegrecida. Ela olha pra você e fala: pois então, seja bem-vinda, irmã. Bem-vinda. A patrulha da perdição. Se o que você diz é verdade, então é hora de você ganhar um presente. Não quero, não. Vou... Eu quero só informar o bom. Voltou a ser dominada. Não quero, não. Pois a entropia está entre nós. E a entropia precisa destruir aqueles que tentam impedi-la. Você se juntará a nós. É, moça, eu não quero ser chata não, mas eu tenho outros mundos pra visitar. Então eu não posso ficar aqui no seu armorial. Você não ficará. Apenas faremos o ritual de iniciação. Vai rolar não. Vamos. Tragam-na. Vamos levá-la até o altar. E... O pior é que o altar foi o que eu destruí. Aí moiou. Aí esse cara vai ter um problemão. Ok. Você só vai ver o que é esse altar na próxima sessão. Ok. Alguém tem mais alguma ação pra fazer, gente? Não. Vamos encerrar por hoje, então? Vamos. Maravilha, então. Agradeço a presença de todos. Terminamos por aqui nossa 176ª sessão. Semana que vem continuaremos. Okay. Vocês têm algumas informações na mão já, só precisam explorá-las, porque vocês já pegaram coisas a mais aí. Beleza? Uhum. Então tá jóia, gente. Interrompendo gravação aqui. Falou pra vocês, boa semana pra vocês, até semana que vem. Falou, até. Falou, tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.